Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Estamos RG. Ainda bem que no finados o programa é ao vivo. Se fosse ao morto, olha, o bicho ia pegar, ué. E aí, Manovski, já botou a faixa ou não? Já pôs a faixa? Ele veio de faixa hoje. Parabéns aos campeões. Não, acabou a humildade? O campeonato não acabou. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa. Mas o negócio é o seguinte, eu ainda mantenho os dois pés no chão. O título não tá ganho. Tá tem certo, 15 mano. Pontos em disputa, entre os dois. Tá certo. Tá certo uma porra, é campeão, tá mano, certo. É campeão. Ah, é nós, mano. É nós, mano, o bagulho é louco, mano. Mano, vai consolidar o título em cima de quem? Olha, eu gostaria de imagem o próximo jogo. Não tem mais, velho. É que o Atlético ele não pode ganhar, o Domênico. E eu acho que o Atlético vai ganhar. Olha, essa matematicamente. Para que o Corinthians seja campeão na próxima rodada, o Atlético não pode ganhar e o Corinthians tem que vencer o Coritiba em casa. O Corinthians ele vai vencer. Mas o Atlético Mineiro, não sei se ele perde pro Figueirense. O Corinthians vai ser campeão contra o Coritiba, acho. Contra o Vasco, acho. Que é será? O próximo jogo. É. Olha, estamos recebendo aqui hoje, né? Como da categoria de base, componente da categoria de base do Estádio 97, o Luiz Moraes, 39 anos. Vendedor lá de Mairiporã, torcedor da Portuguesa. Seja bem-vindo, hein, Luiz? Obrigado. E aí, cara, beleza? Beleza, tamo aí. Vamos à luta, né? A lusa na luta, como é sempre. É o seu primeiro contato com o microfone? Sim. É? Mota, é o seu primeiro contato com o microfone? Nunca, já vários antes contatos. Antes do rádio, você já tinha mantido contato com o microfone? Várias formas. Você já tinha falado ao microfone, Mota? Eu amo o microfone. E você, adoro. Luiz, já tinha falado antes do microfone? Então, eu fazia um serviço voluntário para uma rádio portuguesa lá, eu passava notícias aqui do Brasil. Ah, é? É. Qual a rádio? Chamava Onda Livre. Rádio lá do Nordeste de Portugal. E como é que você fazia com a língua, não é complicado? Não, eu passava normal, algumas coisas eu fazia de uma forma para eles entenderem melhor, mas era sossegado. Você procurava aplicar um pouquinho do sotaque para falar com o pessoal? Não, normal. Para português e pra brasileiro. Para não ficar... senão não ficava natural, né? Então eu procurava falar do meu jeito mesmo. Porra, você só... Sotaque brasileiro. Você só faz pergunta, Benjamin, para deixar o Mota regalado, né? Não é possível um negócio desse. Quem foi? Como é que você fazia com a língua? Porra, velho. Com a língua a gente faz várias formas, Benjamin. Se você quiser saber, piscina. Aí. Não, olha, eu vou te falar. Eu pagava pra ver o Mota e o Benja, cara, num rally rola. Eu pagava. Acho que os dois gostariam de receber. É que o Benja é meio... só se fosse... Bunda de urso, mano. Olha, o Benja é meio broxante, né, velho? Eu não tenho problema nenhum com dinheiro. Muito pelo contrário, é uma relação que eu gosto bastante. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Uma relação que você gosta bastante? Eu gosto, não sou hipócrita. Pagando bem que mal não, tem, mas né? Isso em especial aí não tem... Não? Não. Mas a gente já sabe que você tem o seu preço. Como dizia o Fábio Júnior, na vida tudo tem seu preço, seu valor, e eu só quero dessa vida ser feliz. Estamos no Periscope da rádio, 97 FM, acompanha lá. Boa, tá acompanhando então? Sim. Então, dá tchauzinho. Luiz, dá tchauzinho, esse português. Aqui é o Luz. Beleza. Aí. Daqui a pouco, aqui estamos no dia de finados. Corinthians campeão. Vou fazer uma hashtag aí pra galera comentar com a gente aí também. Qual foi o jogador, Motinha, que já passou dessa pra melhor, que você sente mais falta com a camisa do teu time? Boa essa. Uma boa. Eu respondo agora. Eu é uma boa. Pra mim? Ah, mas o seu está... lógico. Pra você está fácil, Sócrates? Né? Pra mim, doutor Sócrates. Pra mim, pode ser o Tele? Não, pra mim é o Guerreiro. Guerreiro. Pode ser o Tele. Ah, mas vamos tratar como jogador. Tá vivo. Vamos trabalhar. Ah, não, morreu. Sai do Corinthians, morreu, velho. Sai do Corinthians, morreu. E você? Tem que pensar ainda. Tem que pensar. Você já tem algum de cabeça? O Zito, pô, RG. É, mas tem que pensar. Mas é pra falar. Zito também, né? Pra mim é fácil. Tem mais aí. Você tem várias opções, hein, ô Luiz? O Denner. O Enéas. Enéas morreu? Morreu. Tá louco, RG? Dá um F5 no teu obituário aí, velho. Inclusive, eu tô vendo ele atrás de você. Cadê a tia Elza? Tá? Ô, seu Mota. Oi. Então vou começar pelo sábado, seu Mota. Vamos lá. Ah, tricolor! Ó. É, bicho. São Paulo goleou 3-0 o Sport. Ninguém esperava, mas foi lá e meteu 3, né? São Paulo aí que teve uma grande confusão a partir de uma coisa que aconteceu em campo, né? O Michel Bastos mandou a torcida calar a boca, né? Isso. Porque foi vaiado, né? É na hora do gol, sério. E isso desencadeou uma confusão gigante. Você ensaiou o fim de semana pra falar desencadeou? Fala a verdade. Por quê? Você ensaiou. Não, saiu natural. Não, ensaiou. Peraí, então deixa eu voltar. Ensaiou. Voltar pro personagem. Vai. Vai. Então desencadeou. Isso, e aí. Pronto. Aê. Aí deu uma confusão danada, né? Porque a torcida ficou muito puta da vida com o Michel, né? Por ele ter mandado calar a boca. E depois até no sábado soltaram uma nota, imprensa, papapá, aquela história toda, né? Pedindo desculpa, ele pediu desculpa, falou que errou e Michel tal. Michel Bastos soltou uma nota pedindo desculpa. Exatamente. Aí o que aconteceu? Nas redes sociais, né? Sempre tem um idiota. Dele, pessoal. No Instagram dele, não é? Instagram exatamente. Dele? É. Foi no Insta dele, né? Houve um ataque racista, né? Contra ele. Ofensas. Ofensas graves, né? Horríveis. E o Michel até falou que vai processar a pessoa, né? Que fez esse ataque. Foi uma gordeta, né? Foi uma gordeta. Foi uma mina que fez. E essa não ofendeu alguém, ela deveria fazer uma drenagem, né? Ela deletou o Insta, mas não deletou o Facebook, né? Mas mesmo assim, mesmo que você delete, você consegue, né? Uma vez que você já fez capturou, a palhaçada... Capturou, não tem jeito. Tá ferrado. Tá através do IP que o pessoal consegue. Então tá rolando o processo aí, tão atrás. E... Não, o processo ainda não tá rolando. Não, vai rolar um processo, né? Todo o processo que eu digo que ir vai. Atrás, na delegacia, fazer BO, blá, blá, blá, blá, e vamos ver quais são as consequências disso, né? É isso aí, você pode acompanhar as manchetes aí do Estádio 97 através do Periscope da Energia 97, é só seguir no Twitter, Energia é 97 ou Energia 97 FM? Energia 97 FM. Energia 97 FM, certo? Então você acompanha no Periscope, você assiste um pouquinho do Estádio 97 através do nosso Twitter, tá bom? E o Pato que disse no final do jogo que ano que vem não estará no São Paulo. Olha, falou nenhuma coisa. Fica diferente. Marley Leô em cima disso aí, bicho. É tão óbvio que o Pato evidente. Não fica no ano que vem, né? Evidente. Tem aquela história, nossa, o Pato disse que não fica, não sei o que lá. É como se estivesse falando uma coisa do outro mundo. Mas o Pato não fica, mas ele fica. Não podia ter omitido. Porque, por exemplo, Sobrar, quando o casamento já tá em crise, existem datas e datas para que você possa anunciar o término, Motinha. Imagina, por exemplo, almoço de Natal na casa da família. O cara fala, esse é o último almoço de Natal que eu participo com vocês, a gente tá se separando. Joga o clima, Motinha, lá pra baixo. Seria do caramba, não, mano. Não, mas tá sensacional, mas velho. Tá errado, Motinha. Aproveita a minha presença, que esse é o último. Mas não pode ser assim. Ainda mais agora que São Paulo se aproximou novamente do G4, Sombra. Eu quero dar uma declaração como essa. Por mais que todos saibamos que isso vai acontecer no final do ano. Chique, todos sabemos. Não, por mais que todos saibamos. Nós saibamos. Perfeito. Ó, para. Por mais que todos nós saibamos que isso acontecerá. Ó, mas o Tomara aplaudiu. Ele soube mesmo. Olha aí, hein? Bonito. Ó, gravo bonito. Todo mundo sabe. O mano tá falando bonito. De fato, né? Isso acontecerá. Mas o Alexandre Pato, ele não precisava ter dito, Motinha. Não precisava ter dito. Se o cara não fala nada. Se o cara não fala nada, a gente fala, pô, esse cara é ausente. Não, ele vive no mundo da lua, ele é omisso. Se o cara fala, é sincero, a gente reclama. Mas Benja, o cara poderia ter falado, não, isso não é uma coisa pra ser vista depois que terminar o campeonato, sabe? Enrola, cara, enrola. Jogador sabe enrolar melhor do que os maconheiros que ficam andando aqui na Paulista à noite, velho. Mas qual a diferença? Não, péssimo. Ô, mano, qual a diferença de todo mundo, todo dia, ficar noticiando que ele não vai ficar e ele não vem a público desmentir isso? Olha, o importante é o seguinte. Ele fez até que lógico, ele jogou bola. Então tá bom. Tá fazendo um bom gol. Jogo dentro daquele padrão Pato, dentro daquele padrão. Às vezes ele dorme. São Paulo caseiro fez um bom jogo. Exatamente. Aquela coisinha ali. Eu também não acho que a declaração dele vai mudar nada daqui pra frente, agora, dentro de campo. Eu não vejo a hora de chegar 2016, viu? Contando. Hoje é aniversário do Lugano, 35 anos. E causou um buchicho danado, porque nas redes sociais do São Paulo deu parabéns pro Lugano. Mas São Paulo todo ano dá parabéns pra ele, não dá? Nunca tinha visto, não. Mas é. Agora, como fica a situação de São Paulo? Foi importante ontem a derrota do Inter, porque segurou o Inter 3 pontos. De certa forma. É aquela coisa, eu tava torcendo pelo empate entre Santos e Palmeiras, né? Porque você não sabe o que pode acontecer na final. Tudo bem que ainda o Santos possa ser considerado, de certa forma, favorito, mas tá em aberto e o Palmeiras pode ser campeão. E o Santos continua com 53 na frente do São Paulo pelo quesito saldo de gols. Tendo um time mais sólido. É. Se for pra levar em conta que o Santos tem favoritismo contra o Palmeiras, ok. Foi um bom resultado. Ainda pode beneficiar o São Paulo. Mas eu preferia, no caso, um empate ontem entre Santos e Palmeiras, porque os dois perderiam pontos, né? Agora, o São Paulo tem pela frente o Cruzeiro fora, que, sinceramente, acho que é um jogo igual. Porque não é um jogo que você fala, nossa, o cruzeirense vai pra campo esperando muita coisa. O Cruzeiro é freguês de São Paulo sempre, né? Até quando o São Paulo tava na M pra cair naquela época, perdeu os dois jogos. Em confrontos diretos, é fato, né? Agora, naquela história dos mata-mata, a gente vem tomando uma rabeta deles aí. Mas como esse é um jogo que também não vale nada, é capaz da gente até se dar bem. Aí o São Paulo ainda vai ter Atlético Mineiro e depois Atlético Corinthians. Mineiro. Tem Atlético Mineiro, tem Corinthians. É mais difícil dos quatro que estão disputando o G4. E tem com Goiás, se não me engano. E Goiás, Figueirense e Goiás. Pro São Paulo é mais complicado. Eu não sei se... Olha, por exemplo, eu acho que o Atlético Mineiro vem pra cá morto. Ah, não. E aí o Atlético... Já era. Né? Só se for mesmo pela honra, psicologicamente, pelo eles devem estar baladíssimos. Eu acho que o São Paulo... O jogo mais complicado de São Paulo vai ser o jogo contra o Corinthians, porque o Corinthians não vai querer que carimbe a faixa de jeito nenhum. Provavelmente vai ser o jogo que chama jogo das faixas. Não vai. Não vai querer que carimbe. E eu acho que esse vai ser o jogo mais complexo. Esse, pra mim, é o jogo mais complexo. Agora, pra um time que é mediano como tricolor, pelo elenco que ele tem... tem bons nomes, mas é elenco por tantas circunstâncias que a gente já falou. O que acontece? Acaba sendo, na maior dificuldade do São Paulo, sendo ele mesmo, né? Porque São Paulo também, quando joga fora, é lamentável. Meu Deus do céu. É lamentável. Mas fez um bom resultado perto do Sport, que tava vindo bem, até com o Falcão aí. O Sport é o São Paulo do Nordeste. Faz jogos bons. Não. Só se dá bem dentro de casa. Fora de casa, o Sport não custou. Foi bem, não sei nem com o Palmeiras. É verdade mesmo. Mas o Sport é bom time. Mas é um bom time. Mas quando joga em casa, quando joga fora, o Sport não vai bem. Assim como o São Paulo Futebol Clube. Que agora tá vendo já, o Gustavo. A Gustavo já falou com você? Já assumiu que agora ele falou tá... com você? Falou? Foi de bem? Falou? E o que ele falou do Planeta Verdade? Que agora vai entrar no esquema Moneyball. Não perguntei. Vamos trabalhar estatísticas. Você não perguntou, velho. Não, cara, eu não falo com ele de futebol. Mas a gente combinou sexta-feira que você ia perguntar, velho. Ele ligou o recado. Você perguntou, sexta-feira a gente perguntou, você falou que ia falar. Quando ele saiu do São Paulo, nós voltamos a nos falar e almoçamos, a gente fala, e falava de futebol. Ele voltou pro São Paulo, eu só perguntei, você voltou? Eu oficializei essa semana. Tá bom. Aí a gente fala de N assuntos, tá menos do São Paulo. A nossa dúvida é se você tinha voltado ou não. Isso sim. Menos São Paulo. Então tá bom. Mas é claro que o São Paulo vai mudar totalmente o foco das suas contratações, o tipo de contratação. Não vai ficar em cima dessa questão. Tem nome, né? Vão atrás de trocas. A informação que eu dei foi há duas semanas atrás e o Gustavo não tinha nem voltado. Óbvio que não foi ele que falou. O que eu falei, repito. O Doriva não será o treinador do São Paulo. São Paulo vai buscar um treinador barato. São Paulo não tem dinheiro para contratações caras. São Paulo vai investir em jogador da base e promessas aí que eles estão analisando o mercado. É jogador que vem num patamar. É isso. É aquilo que eu falei aquela vez. Sem Ganso, sem Pato, sem Luiz Fabiano, sem Rogério Ceni. Mas acho que Ganso só sai se for uma coisa muito compensadora. Eu não sei se o Ganso quer ficar, né? Então... eu acho que ele, assim, não talvez sei eu não se queira, mas... Ficar. Isso não é uma informação. Tem um contrato, né, velho? Hã? Tem um contrato. Isso não quer dizer nada, né? Isso ajuda só o clube a receber um pouco mais. Do São Paulo, né? Sim, mas tem que ter proposta. Tem que pagar, né, velho, pra sair, né? Pra pagar, pra sair não vai sair. Proposta, meu, eu vou te falar, empresário sempre arruma. E agora, a última, falta 5 jogos, se ele marca 2, 3 gols aí, a última impressão que fica. Pode fazer o DVD, né? Pode me pensar que fica. Marca 2, 3 gols aí. Sábado ele meteu uma de 3 dedos, quase fez um gol. Você viu? Meteu uma bola lá, quase que ele faz um golaço. Agora aí faz 3, 4 gols. Quase todos os gols do São Paulo passam por ele, né, Ben? Ele, em assistências, ele também tá marca o terceiro lugar. Agora, é muito louco isso, né? Porque o São Paulo tá indo numa crise dessa. Sábado foi triste, né? O Morumbi só deu 375 mil reais de renda. Com todos esses problemas que o São Paulo tá passando. É isso que é muito louco. Gente, São Paulo tá brigando pelo G4. O torcedor tá puto, Benja. Tá puto. Sim, tá mas puto, o time tá brigando pelo G4. O Corinthians e Palmeiras. Bem ou mal, o Corinthians tá lá, e Palmeiras, quando estão em crise. Graças ao Zóio. Corinthians e Palmeiras em crise. Porra, é lá caíram, embaixo, velho. Então. Eu nunca vi o Corinthians em crise brigando lá em cima. O nosso título esse ano é não ter caído, velho. Mas o Palmeiras briga em crise é lá embaixo. O nosso título esse ano não ter caído. Mas isso vem de encontro. Mas você vai dizer que o São Paulo não vive uma crise? Claro que vive. É isso que eu tô querendo falar. Que com a crise... O São Paulo tá disputando a vaga. Bem ou mal, jogando bem ou jogando mal, gente, o São Paulo tá lá em cima. O torcedor tá puto, desgostoso. É um perfil do torcedor de São Paulo. Sim, não tô discutindo isso. Estou só falando que... E vem de encontro, Benjamin, que a gente discutiu aqui na sexta. Quer dizer, entre aspas, disputando uma vaga entre os quatro. O torcedor tá puto com esse negócio de disputar vaga entre os quatro. Disputando vaga entre os quatro. Esse é o consolo? Financeiramente, é o consolo. Né? Financeiramente, os diretores de São Paulo vêm com bons olhos a Libertadores porque agrega. Agora, o torcedor tá de saco cheio. Ele fala assim: porra, tá bom, vai pra Libertadores e vai jogar com quem? Você vem aqui todo dia, Benjamin. Você vem aqui todo dia e você. Vai ganhar mais dinheiro. Não, você vem aqui todo dia e você diz assim: gente, olha. Gente, São Paulo. Gente, São Paulo. Só um minuto. Posso concluir? Você vem aqui e diz: gente, o São Paulo não vai, não esperem contratações bombásticas pro São Paulo, não esperem um treinador. Quer dizer, aí o torcedor fala assim: porra, G4. E em 2002, em 2002 eu falei assim: pô, o time do Santos vai cair esse ano. O time do Santos foi campeão brasileiro. Todo ano você fala que o Santos vai cair. Não, todo ano não, falei em 2002. Esse ano você falou que era o Corinthians. Eu falei que o Corinthians ia brigar pra não cair. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. Mas eu discordo de vocês, cara, em relação a isso. Libertadores traz mais dinheiro pro clube. Não deu pra ganhar título? Não deu. Tinha que ter ganho, não ganhou. Tem todos os problemas. Ótimo. Não dá pra todo mundo ganhar. Aí, não deu pra ganhar? Não deu? Não deu pra... O que que sobrou? Sobrou classificar... Pra Libertadores. Pra Libertadores. E o São Paulino adora. Tudo muda. Mas... Traz mais dinheiro, traz mais arrecadação. Mas com perspectiva. Mesmo mas assim, cara, perspectiva ano que vem, falando, velho. Não é porque eu tô falando que ano passado a gente acabou em segundo lugar, qual era a perspectiva do São Paulo? E muito bem esse ano. Não é porque eu falei, ano passado a gente foi vice-campeão brasileiro. Quem aqui falou que o Santos ia ser campeão brasileiro ou ia brigar por tudo? No começo do ano? Ele apostou que ia chegar no G4. No começo do ano? Então o RG que é Santista. Você é sincero, você acreditava? Não, eu tenho uma aposta com o velho. Ô, Mota, você acreditava? Ainda não. Acho que não chega no G4. Ô, Luiz, você acreditava? Não. Tá valendo, velho. Lógico, mano. Não, ninguém. Então, o que eu quero te falar ninguém. É isso. Não, ninguém. Tudo muda, velho. Amanhã. Só é você, velho. Não, eu também não, mas se o Sombra falou. Vocês não lembram, mas o Sombra lembra. O Sombra, porque na RG eu não acredito, mas no Sombra eu acredito. Ó. Não, mas tô falando sério agora, Motinha. Não deu pra ganhar, não é? Exatamente. Isso é ok. O time tá brigando por uma vaga, apoia. Vai que ano que vem, mas pega o... dois, três moleque, acerta e um time. Ué, Marigudo tá na Libertadores. Eu não acreditava que o Corinthians ia ser campeão brasileiro quando tava jogando com Mendonça e Romero no ataque, que era perdeu fraco, Guerreiro, Sheik e Fábio Santos, com salário atrasado, eliminado no Paulista, eliminado pelo Guarani do Paraguai na Libertadores. E eliminar pelo Santos da Copa do Brasil. Zica, né, o time é campeão brasileiro. Você tá querendo formar um perfil de torcedor que o São Paulo não tem. Não, mas não é isso. Acho que o torcedor do São Paulo também, uma grande parte, é muito chato, cara. Isso é uma outra história. O torcedor é chato, né? Isso é uma outra história. O time não tá bem, nem não é. Não, é assim, se o time não tá bem, não vai. Se o time... Mas se o time tem uma torcida do Corinthians, não vai. Ah, na Série B não foi, muitos jogos. Não foi? Louco, meu Deus. Ué, teve jogos vazios, sim. Aonde? Na Série B, não. Nossa, não fala bobagem. Tá louco, moço. Na Série B, não. O Ciro Cruz foi a maior média de público de renda. Vencendo nos últimos 5 anos, em todos os campeonatos. Ué, o São Paulo sempre foi segundo. Eu só tô falando que eu acho que... Em média de público. Não deu nada, ok. Tem uma esperança de alguma coisa? Cara, uma liberdade. Mas, ano que vem pode mudar a história mas de é tudo. Um perfil. Lógico, vai trazer mais dinheiro. Mas é um perfil e eu, por exemplo, me encaixo dentro desse perfil, cara. Eu fico puto, tô descontente, você entendeu? Eu sou aquele da velha guarda, São Paulino, que é 14 mil torcedores no sábado, né? Eu sou da geração que no sábado à tarde no Morumbi tinha 7 mil, não tinha 14. Feliz que tinha 14. Eu sou da geração que tinha 6, 7. É. Você entendeu? Agora o São Paulino, o perfil de muito São Paulino é assim, e eu me encaixo neles. Tá puto, tá descontente com o que vê, tá muitos anos vendo o Juvenal ferrar o São Paulo, aí entra um presidente que traz só desgosto, vê a equipe, vê o seu maior ídolo aí se aposentando de uma maneira que fica, não por ele, mas pelo clube, dentro de um contexto triste, chato, concordo aí você vê jogador indo mandar a torcida calar a boca, jogadores que não tem bril, e o pior disso é quando você chega à conclusão que o Pato, acaba sendo exaltado, que é um jogador morno. É um jogador morno. Você entendeu? É um jogador, mas ajudou enorme. O São Paulo. Tudo bem, Mota, vamos fazer o seguinte: você faz o papel do torcedor louco, fanático, quase corintiano, e eu sou o São Paulino tradicional. Eu fico puto, bicho. Ô, Sombra. Eu fico puto e as coisas não me convencem assim dessa maneira. É um perfil. Gente, a gente não pode obrigar que as pessoas tenham perfil semelhante. Lógico que não. O torcedor do Santos é muito parecido com o torcedor de São Paulo. É um tipo de torcedor muito parecido. E o São Paulo tem um negócio de, às vezes, queimar jogador. É mais parecido com o torcedor do Corinthians. É de um fanatismo cego. O palmeirense e o corintiano são de fanatismo muito cego. Eu não sou fanático. São modos diferentes de se torcer. Aí você fala, é uma generalização? Não, mas é a maioria. Tem São Paulino louco? Tem. Estamos falando de 14 mil pessoas que estavam lá. E tem os 14 mil que vêm. Não vamos levar em conta que o Morumbi, às vezes, é um pouco mais distante, não tem o metrô na porta, ou que seja um quilômetro, etc e tal. Mas é um perfil do torcedor São Paulo. Tradicionalmente sempre foi. De anos pra cá que houve até uma popularização e que você já começa a ver umas coisas assim um pouco diferentes que acabam até extrapolando pra dentro do próprio clube. Você começa a ver um perfil diferente, fazendo parte do sócio, do conselho, etc e tal, né? Mas é o perfil do torcedor do São Paulo. Ele fica puto. O São Paulino gosta de ver o time jogando bem. Gosta de ver a equipe jogando bem, é complicado. Aí você fala, mas teve aquela época do rebaixamento, ali surgiu uma comoção, vem Muricy, etc e tal, que eu acho preços bem baixos. Um conjunto de fatores que falou, porra, vamos que a gente não pode passar essa vergonha. Porque, ó, vou te falar uma coisa, se tem um torcedor, não é que algum torcedor gosta de cair de divisão, ninguém gosta, mas o torcedor do São Paulo, se caísse de divisão, ia sofrer 3 vezes mais que corintiano e palmeirense. Ah, tem a dúvida. 3 vezes mais. Porque carrega nas costas toda uma história de soberano, de grande não cai, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E aí, bicho, você tem que honrar isso aí, negão. Você tem que honrar isso aí. Você tem que fazer os negros dentro de campo honrar essa história de que não cai, que não cai, que não cai. Ou seja, é todo um status que derruba. É complicado. É uma questão psicológica. Veja assim, eu gosto muito de psicologia, cara. Eu sei. Entendeu? Eu vou falar um negócio pra você que eu falei, lembrei o que foi um negócio que eu falei pro Gustavo. O Gustavo não vai ser fácil agora. Não. Porque quando o Gustavo tava lá. Ah, então você falou um pouquinho de futebol. Tá vendo? Eu vou te falar o que você falou. Vamos, não, eu tô sendo honesto, eu puxei a conversa, não podia não ter falado. Eu não, juro pra você, juro por Deus, que eu não falei nome, não perguntei quem vinha, porque ele não. O Gustavo não me fala absolutamente. Tá certo, sem entrega tudo. Razão. Por isso que eu não falo de futebol. Toma cuidado, porque Gustavo. Eu conversei com ele, não é nada sigiloso. Eu só falei pra ele, Gustavo. Ele falou, quando ele tava lá, tinha dinheiro. Ok? Você tinha dinheiro pra contratar. Ainda não que tinha, emprestado de banco, não tinha, né? Não, mas pra ele, que é o diretor de futebol, ele não tem nada a ver com isso. Isso é verdade. Né? E agora ele teve um up, né? Porque ele era gerente, agora ele é diretor de futebol. Né? Ele falou, porra, tinha dinheiro. Amigo, se vai pegar em bancos, quem vem, isso não é da conta do cara. Chega pra ele e fala, olha, tem tanto contrato fulano. O cara vai lá no mercado e busca. Ele falou, agora não tem. Eu falei, mas em compensação, você tem uma vantagem que antes você também não tinha. Você não tem ninguém te enchendo o saco lá. Você não tem ninguém sabotando, não tem ninguém nada. Isso é impagável, eu prefiro trabalhar assim. Então, vai fazer do jeito que ele quer, como ele quer, entendeu? É mais difícil pelo fato de ter dinheiro? Ok. Mas em compensação não vai ter aquela urubuzada. Não, você trabalhar sabendo que o nego quer te tirar de qualquer jeito. Fala um negócio pra você aqui, vai pro repórter e fala outro. É. Tenta desmoralizar o cara, entendeu? Então não vai ter. Agora, o que eu falo, Motinha, é o seguinte. O São Paulo teve uma época de ouro aí, quando teve o Cuca. Os menudos do Morumbi. Ah, mas 2004 também, ele foi formado um time sem muita repercussão. Também. Aí, é que pegou o Luizão lá, que tava veinho. Tava se tratando no São Paulo. Por isso que eu falo, catou, cara. Catou o Amoroso vezes, no aeroporto. Às vezes, pode não dar nada, às vezes você tá sem expectativa, sem a pressão. Acontece, velho. Cara, os caras se acertam lá, faz um ambiente legal. E esse ano ficou muito pior do que a expectativa, véio, que se criou no passado com o vice-campeonato. Aí a perspectiva pode ser ruim, aí eu concordo com vocês. Mas perspectiva não quer dizer que aquilo vai acontecer. Mas se dentro desse panorama conseguir montar um time ajeitadinho, etc e tal. É isso que eu tô falando. E jogar o Campeonato Paulista bem, aí você vai ver, o torcedor vai. E aí eu te digo, aí você monta um time assim, baratinho, com a molecada, né, fulano e tal, ninguém dá nada. O cara entra num campeonato não tão pressionado quando ele entra com um time forte. Corinthians montou esse time aí. O Corinthians vai entrar no que vem lá, tem obrigação de ganhar tudo de novo, porque campeão brasileiro, bababá, bababá. Cara, não sei, eu não sou o dono da verdade. É que eu conheço o Gustavo, é um cara tão sério, é um cara tão estudioso do futebol, e eu sei que ele vai ter carta branca lá. Cara... E eu prefiro que... Sei. Eu prefiro que ele tenha a palavra final junto ao Leco e não a Taíde. Prefiro que o Gustavo tenha mais peso nessas... Nessas contratações. O Gustavo é um cara que se dá muito bem com o Ataíde. Não, isso é perfeito. Dá Mas eu espero bem. Que ele seja o... É que o Gustavo é um estudioso do futebol. O Gustavo é um cara que acompanha Por o futebol. Isso. Foi o Gustavo, foi o cara que trouxe o Michel Bass. Quem fez Thiago a contratação Mendes, foi o Michel Bass. Que hoje, ao lado do Rodrigo Caio, o melhor jogador de São Paulo, foi ele. Então. Então, cara, eu acho que... Sei lá, falta 4, 5 jogos, 5 jogos aí. Vai lá, meu. Incentiva. Esses caras que estão aí vão embora. Então, pelo menos que eles tentem colocar o time numa vaga da Libertadores. Vamos mudar de time, os caras estão reclamando que ele tá falando muito de São Paulo. Tá reclamando, Mota? Pois, tá. 30 também. Minutos de São Paulo, que o Corinthians é campeão, não tá falando do Corinthians. Não, vai. Vai. Então fala do campeão. Campeão. Canta aí, vai. Campeão, comemora. Campeão, e eu vou te falar. O Tite ontem, ele é um sábio. Ele é o Einstein do futebol. Porque, ó, ele tava... Eu vou te falar por quê. Como assim falar... o Einstein do futebol? Eu vou te explicar por que ele é o Einstein do futebol. Ele conseguiu atingir um patamar espiritual tão elevado que um cara, quando tá num patamar espiritual elevado, ele fica mais inteligente do que ele pode ser. Ele entrou em campo ontem tomando escarrada com os pacos. Caramba, que loucura, hein? Ridículo, né? Coisa de várzea, então, né? E se acontece isso no Allianz, tá errado? Se acontece no Guarani, no Corinthians, tá errado? Em qualquer lugar, mas foi lá ontem. Ficar cuspindo numa pessoa é nojento. E ele ficou de boa, né, cara? Eu acho que ele internamente ficou tão puto. E foi tão humilhante, porque o Corinthians meteu 3-0 no Galo. Humilhante. Fora amigo, o baile. Os caras são freguês, meu irmão. O Tite, vou te falar agora porque que ele é Einstein, ô Mota. Esses caras pra vocês, mano. O Tite meteu o Romero no jogo. Ele deve ter pensado assim, na cabeça dos caras, porque não é possível. O Romero, há quantos anos o cara não jogava? Eu não vejo o Romero não jogar cabeça. Nem sabia que tava no Corinthians. Ele jogou pouquíssimas partidas. Mas entrou. Vai, põe o Romero aí, vai. A primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro foi gol do Romero. Mas o Romero não jogava faz tempo. Se não me engano, acho que foi o primeiro jogo do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Sim, mas o Campeonato Brasileiro começou em abril. Ele jogou pouquíssimas partidas. O Corinthians ontem brincou, hein? O primeiro gol, se não me engano, do Corinthians do Campeonato Brasileiro foi do Romero. Se não me engano, foi dele. O Corinthians brincou. Não, mas o brincou. Brincou de jogar bola. Assim, mas no primeiro tempo, o Atlético teve mais volume de jogo. Mas não teve volume. Assim, mas o que levantou foi a calma do Corinthians. O time do Corinthians ontem, no primeiro tempo, ele teve 3 chances ali no pé do Malcom. Uma que ele saiu cara a cara com o Vitor, o goleiro defendeu. Uma que ele chutou, a bola passou na frente da área. E outra que ele tentou chutar e cruzar ao mesmo tempo e não fez nenhuma das duas coisas. Mas foram 3 chances muito boas. Essa o zagueiro tira, viu, mano? Essa o zagueiro tira. Dá pra ver esse lance com a câmera. Eu também entendi. Não, mas tá falando essa no segundo tempo. Ele vai chutar pro gol e chuta pra lateral. Essa daí foi no começo do segundo tempo. As chances que eu citei aí foram do primeiro tempo. Aí que o estranho falou que o Atlético foi melhor. Eu acho que o Corinthians ele começou melhor, depois o Atlético Mineiro conseguiu administrar ali a partida e começou a ter um pouco mais de volume de jogo. O primeiro tempo foi pau a pau. O segundo tempo, quando o Corinthians entrou em campo e resolveu jogar a bola e matar o jogo, o time do Corinthians engoliu o Atlético Mineiro. Engoliu. O time do Corinthians hoje é o time mais bem montado do futebol brasileiro, inclusive pros babaús aqui, que nem o Portuga, que fica... O time pau a pau, cacete. O Corinthians bateu na cara do Atlético aqui em São Paulo e lá em Minas. Não tem o que falar. Que nem o Lever Cup que ficava com aquela baboseira. Ai, o campeonato tá manchado. Ai, o campeonato é isso. Se eu não me engano, ele deu uma entrevista aí, acho que foi pro Cosme Rimoli, falando que esse jogo do Estádio Independência, RG, era um jogo de honra pro Atlético Mineiro, porque ele queria ganhar esse jogo do Corinthians e provar que se não fosse o apito, segundo o Lever Cup, que o campeonato estaria aberto e que o Atlético Mineiro teria time aí pra brigar pelo título junto com o Corinthians. Ele perdeu no primeiro e no segundo turno. Então, é isso que eu tô falando. Então o Lever Cup, ele tem que enfiar o recalque dele, tá certo? Bem guardado no bolso pra não falar em outro lugar. Porque o Lever Cup, por mais, eu gosto dele, viu, RG? Um cara que eu acho um bom treinador. Lógico. Já fez bons trabalhos aí no futebol brasileiro. É um cara que quando vai dar entrevistas aí, ele sempre fala bem. É um cara que vale a pena parar pra ouvir. Mas esse recalque, essa dor de cotovelo com relação ao título do Corinthians... É um grande absurdo e uma grande bobagem por parte dele. É um recalque sem tamanho, cara. Eu não diria nem recalque, é só recalque. É justificativa pro torcedor dele. Não, mas o RG, não é não. Porque tem treinadores aí que reconhecem que o time joga mal, tá certo? O cara pega e fala, ó, não tem que atribuir a ninguém a responsabilidade, porque meu time jogou mal. Foi o que o Marcelo Matos fez no jogo do Palmeiras aqui no Allianz. Se eu não me engano, foi contra quem, velho? Puta, eu não lembro agora, mas foi um jogo aí que alguns jogadores saíram reclamando e o Pepe falou, bacana, o negócio é o seguinte, jogamos mal e temos que assumir essa pemba aí. Então, querendo ou não, o Leverkup deveria fazer isso. Ontem, em partes, ele fez, RG. Mas não é feio, Leverkup, você reconhecer que falou bobagem. Queria ele, ah, não vou voltar atrás do que eu falei. Mas todos os indícios que ele deu durante a entrevista coletiva ontem mostrou que ele tá arrependido de ter dito o que ele disse. Mas ele não quer dar o braço a torcer e continuar afirmando essa bobagem aí que ele disse. Mas enfim, o time do Corinthians hoje, em todos os setores, ele leva vantagem. É o time com mais vitórias, é o time com menos derrotas, é o time com maior número de gols marcados, é o time com menor número de gols sofridos, é o time que tem o melhor saldo de gols, a melhor campanha dentro de casa, a melhor campanha fora de casa. Como contestar uma campanha dessa? Fica a ser até cretino por parte de quem fala o contrário. Não dá, não dá. Fica até a ser até uma idiotice, RG. Mas enfim, parabéns Tite, parabéns diretoria do Corinthians, parabéns elenco, que o Corinthians aí se desfez de alguns jogadores importantes aí no decorrer da competição aí, como foi o caso do Guerreiro, do Sheik, do Petros, do Fábio Santos. Perdeu o Luciano, que era um jogador que estava fazendo inúmeros gols aí, era um cara extremamente importante. Desses que eu citei aí, os quatro primeiros, o que fez mais falta aí foi o Luciano. E a torcida do Corinthians aí nem tinha grande expectativa, beijo, mas no decorrer do Campeonato Brasileiro, o moleque começou a nadar de braçada, fazia gol a tudo quanto é rodada, era um cara importante. O Corinthians perdeu esse cara, todo mundo, ó, agora ferrou, é o Wagner Love que vai ter que entrar. O cara tá dando conta do recado, já alcançou o Lucas Prato. Segundo o Portuga aqui, era o novo Ibrahimovic da América do Sul. Mas é verdade, é verdade. O Wagner Love hoje tem o mesmo número de gols do Lucas Prato e o Jadson também. Então acho que contestar a campanha do Corinthians chega a ser uma cretinice por parte de quem contesta. Mas essa campanha aí, esse título aí tem nome. Tite. Quando eu falei que o Corinthians ia brigar pra não cair, né, algumas pessoas me xingam hoje. Muito poucas pessoas. Porque a maioria, tem muito corintiano que pensava isso. Hoje não tem coragem. Olha o que o Tite passou. Por isso foi ele perdeu o Paulistão pelo Palmeiras. Dentro da Arena Corinthians, certo? Sim. Saiu Corinthians perdeu a Libertadores pro Guarani do Paraguai. Ele já dava um baque, né? Copa do Brasil. E a Copa do Brasil não. Copa do Brasil foi depois. Tudo bem, Copa do Brasil já tava bem avançado o brasileiro. E perdeu pro Santos, né? Perdeu pro Santos que mas já tava avançado o brasileiro. Mas perdeu pro Santos que já é um time. Perdeu pro Palmeiras também, é que perdeu em casa, o pênalti, tá uma frustração. Ok. Aí, o cara perdeu o Fábio Santos, capitão. É. O cara perdeu a dupla de ataque formada por Guerreiro e Sheik. E, na minha opinião, era a melhor do Brasil. Perdeu. Você não viu o Tite dar uma entrevista reclamando de absolutamente nada. Puxa, perdi. Aí entrou o negócio dos salários atrasados, lembra? Pô, o Corinthians tá atrasando salário e tal. Aí o Corinthians tava com salário atrasado, perdeu os jogadores, tava jogando com a dupla de ataque. Steve Mendonça e Romero, que é uma dupla de ataque com a cara do Corinthians de 2007, que foi rebaixado. Ou não? É verdade. Romero e Mendonça é dose pra elefante. Não ia chegar em lugar nenhum. Não ia chegar em lugar nenhum. Aí ele vai lá e pega o Luciano, que já tava lá... vamos ver o que rola. Como diz o Castigo, mais ou menos. Aí vai lá, aí o moleque entra, faz 5 gols. Puta, acertou. Pô, acertou. E nisso, não esquece, ele tinha colocado o Wagner Love 15 dias fora. Porque tirado. Foi quando ele colocou o Wagner Love pra recuperar a parte física, lembra? Sim. Aí meteu o Luciano. Luciano entra, faz 5 gols, papapá. Bicho machuca. Você não. Aí vai ver. E você continua não ouvindo o Tite falar nada. Certo? Não falou nada. Sem reclamar. Perdeu o Petros, que não era titular, mas era jogador que entrava toda hora. Reta final do Brasileirão, aí ele acerta nas laterais. O Fagner, que não jogava nada com o Mano Menezes, nada. Jogando pra caramba. O Fagner fez um baita no Campeonato Brasileiro. E botou o Wendel. Machucou? E botou. Wagner. O Fagner não joga faz tempo. Então. E o Wendel também. Machucado, tá jogando o Edil. Aí ele acertou na lateral. Lembra que nós falamos aqui, pô, entrou o Wendel. Aí entrou o Wendel. Pô, os caras, você falou um dia, lembra? Pô, ninguém sente saudade do Fábio Santos. Moleque entrou voando, machucou. É. Aí com isso eu vou jogar com o Edilson, o lateral que veio jogar no Corinthians porque tava se tratando lá. Ah, tá sem clube, vai ficando, fica aí. Tá aí jogando. E na lateral esquerda foi botar o menino, o Guilherme Arana. E chegou até a improvisar com aquele Iago. Nisso, o Ralf sai do time. Lembra? Pô, o Ralf vai embora. Devendo dinheiro pra empresário. Põe o menino lá, o que veio da Portuguesa, o Bruno Henrique. Entra o Bruno Henrique, ninguém fala nada, o moleque jogando pra caramba. O que que acontece? Machuca. Aí ele vai lá, volta o Ralf. É verdade. E você não viu durante nenhum momento uma entrevista do Tite reclamando, pedindo jogador, nada. E também não dá pra nem dizer planejamento muito bom antes de treinar. Isso aí cabe ao Tite, né, cara? Então, mas aí também tem um detalhe, né? Quando ele perder todos esses jogadores, eu entendo que é mérito total dele. Só que... Mas mesmo assim, eu falava que o Corinthians tinha o elenco... Não deu tempo de reclamar. Sabe por que não deu tempo de reclamar? Porque o Corinthians continuou ganhando. Não, mas teve se tivesse... Não, na Libertadores. Como não? Na Libertadores. No Brasileiro. No Brasileiro também. Também. Teve oscilação. Teve. Domênico, o Corinthians assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, se não me engano, acho que foi na décima primeira rodada. Mas começo das rodadas. Começo da competição. Um quarto da competição, Domênico. Tá louco? Então, comecinho da competição, são 38. Quarto, não, mas peraí. Daí largou mais. Andou de braçada desde o começo, não foi mas assim? Mas tá nadando, ué. Como não? Hoje tá, mas... Com todos os problemas que teve, tá aí. Inclusive, mas peraí. Eu, inclusive, mesmo no momento de crise, no momento de adversidade... Deu sim. Tanto é que todo mundo começou a questionar aqui, falando que o Corinthians corria risco, até inclusive, de cair. Ah, o Benjamin falou. Não, mas todos aqui disseram. Eu analisei, eu falei que não. Pelo contrário. Eu achava que não ia ser problema, mas caí não. Eu discuti aqui, tá certo? Inclusive com você e com o Portuga. Eu não falei que o Corinthians ia cair, eu falei que o Corinthians vai brigar pra não cair. Você falou que ia passar um momento difícil. E eu falei, não, também isso pra isso não. Eu disse aí, inclusive eu discuti com você e com o Portuga, falando que mesmo com os desfalques, o Corinthians ainda tinha o melhor elenco do futebol brasileiro, ou um dos, e vocês começaram a me chamar de fanático aqui. O tempo mostrou que eu tinha razão. Inclusive quando eu defendi a Jadson e o Renato Augusto, não acontece. Não acontece, senhor. O ponto futuro. Eu vejo o ponto futuro, não é verdade. Eu falava aqui do Jadson e do Renato Augusto. Mesmo quando o Corinthians estava mal, eu falava, ó, são dois jogadores que enxergam o jogo. São dois jogadores extremamente técnicos. Você tá louco. O Jadson não joga nada. O São Paulo se deu melhor com a transação aí com o Pato. Agora você vai ser honesto. Eu falei na época que foi feita a troca. Então vocês têm que falar. Já que tem que falar, tem que falar. Falei, a troca deu certo, a troca vai dar certo pros dois times. Deu pros dois. O Jadson vai jogar a bola no Corinthians e o Pato vai jogar no São Paulo. Mas falei aqui, não deu mais. E foi aí, o único que falou isso aí. Sabe o que eu acho então que no Corinthians deu mais? Só pra fechar essa discussão aí do Pato com o Jadson, eu acho que a troca pro Corinthians foi melhor, Sombra, sabe por quê? Que o Pato tem sido protagonista no São Paulo e tem jogado bola, assim como o Jadson no Corinthians, eu concordo plenamente. Mas um fato que eu acho que pesa a favor do Corinthians foi o fato do Jadson ter vindo em definitivo. E o Pato ter vindo por empréstimo. Mas, e aí, pra terminar, aí traz um menino chamado Luca. Ninguém sabe quem é o Luca. Quem é o Luca? Não, o Luca era do Criciúma, foi emprestado pro Cruzeiro. O Luca era aquela que cantava no Tony aí. My name is Luca. Mas há dois ou três anos atrás ele fez um bom campeonato brasileiro. Tudo bem, mas não é. Chegou aí, bababá. E o Tite fez o Jadson ter o melhor ano da carreira do Jadson, pra mim, foi esse ano do Corinthians. Foi o melhor ano que eu vi o Jadson jogar. Tá jogando, mano. E ele fez o Renato Augusto hoje, ao lado do Lucas Lima. Pra mim, os dois caras vão brigar pelo título de melhor jogador do campeonato. Então, cara... Que a gente chamava de canela do dedo. Esse negócio aí, ô Domênico, eu nem acho que foi pelas vitórias, não. Há uma relação muito pessoal do Tite com o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Eles têm uma relação muito forte, os dois. Eu acho que o Tite confia muito no Roberto. E, sei lá, acho que ele via tudo que o cara estava fazendo, as coisas estavam acontecendo e não falava nada. Porque o Roberto falou, semana passada no programa da Fox, ele falou, vou contar um negócio para vocês que eu nunca falei. Quando eu trouxe o Tite pro Corinthians, o Inter fez uma proposta ao Tite que era, não dá nem para comparar com a proposta que o Corinthians deu para ele. Ah, é? Ele não quis falar os números, ele só falou, Benja, não dava pra comparar. Não dava nem, eu não podia nem falar, ó, Tite, eu vou chegar a tanto pra... Ele não quis falar em porcentagem e valores. Aí o Tite falou pra ele, Roberto, você é o presidente e tamo junto. Então eu acho que tem uma relação dos dois. Aí sim, né? Porque eu vou te falar, você viu o Osório aqui, tudo bem, é gringo, bababá, mas pô, o Osório perdia jogador toda entrevista. Pô, perdi jogador. Mas você sabe que o ano... Ô, Benja... Não dá pra ouvir, é a buzina. Ô, Benja, mas você tem razão, né? Esse ano do Jadson foi muito bom. É que acabou sendo... Agora que porra é esse caminhão aí, ó? É a buzina do Corinthians, tiozão. Sai da frente que o bagulho é louco, mano, ó. É que eu não quis te entender. Mas parecia aquele fusquinha lá do Domingo. Mas eu lembrava bem, o Jadson teve uma passagem boa no começo de São Paulo, foi bem, eu tava pegando aqui um resumo, que eu lembrava assim, não, inegável que esse ano do Jadson foi ótimo, inegável. Mas acaba sendo coroado até com título, né? Agora, claro. O Jadson, ele ficou em segundo lugar em assistências no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo em 2012. Também foi um bom ano, só que São Paulo não foi campeão, então sim, você não tem essa coroação. Mas no Corinthians, além da assistência, olha quantos gols o Jadson fez. Não, sem dúvida. E hoje você pega lá os gols do Corinthians, quase todos saem dos pés dele e do Renato Augusto. Então vou te falar, ó, esse papo aí, que título foi manchado, arbitragem, isso é papagaiado sem tamanho. Você não chegou a pensar isso no momento? O Corinthians, de armado campeonato, aonde? Inferno, ele tá querendo sacanear, você vai ficar dando asa pra esse cozido aí. É uma coisa que eu não entendo desses caras, o Marco Paulo Del Nero e o Andrés são desafetos. Ou um vai pro norte, outro vai pro sul, os caras não se suportam um ao outro. Ah, mas quando você vai um pro norte ou pro sul, tem uma hora que eles se encontram. Nossa, você tem, olha, você vai pra lá e de lá vai pra cá, uma hora no meio encontra. Mas é mais fácil os dois se encontrarem, que estão tudo indo pro mesmo lado. Ah. Então vou te falar uma papagaiada, o que você pegar a campanha do Corinthians, ô, sem sacanagem. É melhor visitante, melhor mandante, melhor ataque, melhor defesa. Tudo. Não dá pra falar. O Corinthians é uma referência. O cara que vai falar que o Corinthians ganhou o título. Será que se ele tivesse ganhado o jogo, ele tinha falado isso? Cego, lógico que tinha, é mó chorão. Acho sempre que teria, foi chorão, cozido. Pra manter, sabe? Ah, eu falei, não vou dar. Aquela idiotice de não querer dar o braço a torcer, mas só pra criticar novamente a atitude dos brasileiros, Sombra. Porque ontem brasileiros ali, no caso aí, a torcida do Atlético. Aí não vou falar que a torcida do Atlético num todo, porque foi uma meia dúzia de idiota. Cara, babaca. Mas aquele tipo de cena quando eu vi lá o semideus Tite tomando cusparadas dentro do gramado ali. Me lembrou aquela cena no Paixão de Cristo, cara, quando Cristo tava crucificado e as pessoas faziam piadinha, chacota. Mas é verdade. Ah, que absurdo que você tá falando. Não, absurdo nada. Olha que absurdo. O Tite, Benjamin, hoje tem que ser encarado como um semideus, cara. Você tá falando semideus, mas é verdade. Você tá falando meu Deus do céu, não pode isso. O cara compara com Jesus, com o Tite. Pô, eu comparei com Einstein. Pode, pode. Já tá indo mais longe. Não é pertinente a comparação, RG? É pertinente sim, porque quem tem o cérebro esparramado dentro da cabeça, não, pode isso, tudo. Não, não é isso não. Pode tudo. Guardado as proporções, Sandra. Guardado as proporções. Olha, eu não falei que o Tite é o Jesus Cristo, mas guardado as proporções. Você tá maluco, só pode ser isso. Pô, arruma um patrocinador pro cérebro dele, uma marca de geleia. Você tem diarreia na cabeça. Que diarreia, velho. Verdade, velho. É brincadeira. Curvem-se, curvem-se e façam um pedido ao Tite. Para, o Tite é quase um santo. Está louco. O Vaticano pediu a documentação do Tite para canonizar o Tite. Perdeu a noção dele. Você tá no seu carro. Completamente perdeu. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Puta, que chato, hein? Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond, né? Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? É. Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Hã? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Narigudo, vamos falar agora da Esser. Vamos falar da Esser, amigo. E olha só. O Horn, ele vai no jogo? O Rafa vai em todos. Você falou semana passada que ele faz tempo que não ia. Não, mas aí ele foi contra o Sport, ele falou, agora até o final brasileiro, agora eu vou em todos. Fora e dentro. Monstro, Rafa Roy, monstro. Esse devia ser o presidente de São Paulo. Ele falou que se ele for presidente de São Paulo, ele não deixa o Sombra nem ser sócio-torcedor. Não gosta é mais falar. Vai expulsar ele lá do Morumbi? São Paulino, igual. Não gosta é eu que não gosto de quiabo. Mas os dois são São Paulinos. E do Mota, ele gosta? Ele suporta. Porra, e o Sombra não? E você? Ele me adora, velho. Ah, mas aí é São Paulino. Não, é corintiano. Ah, mas o Rafa me adora. O Rafa fala, Benjinho, você é o cara, velho. E o Mano, ele gosta? Adora. Oh, então me dá um apartamento aí, Rafa Horst. Ele adora. Adora? Podia dar um apartamento. Eu também gosto, adora. Velho, né, mano? Boa. Ele gosta muito do bar da produção. Também gosta do bar? É. Manda um abraço pra ele. Até eu. E já pode falar o Sombra, não, mas o Sombra. Ele odeia, velho. É, quem não gosta do bar? E já pode falar o novo empreendimento da Esser, o Estádio 97? Que ele vai construir um prédio aqui nos jardins pra gente. Esse Estádio 97? Todos os integrantes vão ganhar um apartamento. Olha que legal, hein? Pra que os ouvintes possam adquirir os apartamentos e morar conosco no mesmo prédio. Olha aí. O Sombra não. Ah, o Sombrinho não quer, não gosta? Não vai ganhar apartamento? Não. Vai me dar, vai me dar os aposentos a garagem. Do zelador. Mas olha a Mota, só o Mota. Também não? Não. Mas qual que ele gosta menos? Eu acho que a cobertura quem vai ganhar é o Bar. O Bar. O Bar. Igual do Bar. O Bar vai, ele vai ganhar um quadro. Cuidado, hein? E se o Sombrinho tivesse que ganhar alguma coisa nesse prédio? Ganharia o quê? Ah, talvez o Rodo. A guarita da portaria. O Rodo. Só o Rodo. A casa do zelador, nem a casa do zelador. Vai ver a casa do zelador nos pés da S. Mas olha aí, Domênico Gato, o que você quer, Domênico? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Você quer jogar bonito? Você quer ganhar de goleada? O que você quer, velho? Se só ganhar, tá bom. Não, Domênico. O Domênico. Foi verdadeiro. Não, mas tá bom. Mas olha, Dodozito, se o que você quer é moral e investir bem, sim, é essa que você sim quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados, em regiões que só valorizam a cada dia. E sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. E aí, Luiz, é bom morar do lado de metrô? Opa, se é. Tô querendo agora. Então, vem com a Esser, pô. E olha, a Esser oferece o melhor investimento aí por metro quadrado. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica, aquela digital door, e você não paga nada mais por isso. É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. São esses detalhes que fazem toda a diferença. Então vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila lá na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde desta lenda do rádio, Domênico Gato. Você pode ligar, liga amanhã lá. 3066-0900 3066-0900 e fale com um corretor. E você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Esser, construindo com valor, Chuck. Legal, continuando com as manchetes do estádio, oferecimento da Banditech, a faculdade de TI, que faz a diferença. Acesse banditech.com.br, inscreva-se para o vestibular 2016. Itaipava, futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Engove, vai para balada? Bom Engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. E HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O placar do Estádio 97 informa. Que jogaço, hein? Digno de final de Copa do Brasil. Goleada, pênaltis claros, bola na mão, mão na bola. Ah, puta, vou falar a verdade pra vocês, eu nem vi o jogo. Tô na praia aqui, no Boqueirão. Olha, mas deu peixe. Eu acho que não vai dar na Copa do Brasil, hein? A sorte que o jogo acho que é o ano que vem, não é isso? Dá tempo de fazer uma mandinga. Mais você! E quebrar o Ricardo Oliveira, meu, no bom sentido, hein? Dá uma fibrose igual dava no Vardível, hein? Ah, esse é o Bento, velho. Eu tava estranhando esse pênalti, mão na bola, bola na mão. Depois que jogo que ele viu. Que jogo é esse? Que jogo é esse, velho? Ah, e a torcida dele pra quebrar? As condições que a gente costuma saber como são os feriados do seu Bento, ele não deve ter visto mesmo. Não, mas ele falou que não viu. Ele não, assim, mas só a última vez que eu falei com ele, ele falou que tava brincando de ser coxinha. Hã? Ele tava brincando de ser coxinha. Brincando de ser coxinha? Você não sabe, porque ele é gordinho, né? Ah. Ele fica na areia. Assim, coxinha. Ele virando na areia. Na areia. Parece um... Pra ficar empanado. A milanesa. É, a milanesa. A milanesa. Ele tava brincando. Bom. E ele falava... ele falava pras meninas, me morde, me morde. Eu sou recheado, eu sou recheado. Que coisa, hein? Ô, velho. Pois é, Sombra. E aí, Mota, algum destaque aí? O Santos, que perdeu muita chance de fazer gol, brincou, né, até, né, algumas, parece que foi uma brincadeira, o Dorival até falou sobre isso, né, não pode perder chance. Agora, conseguiu fazer e manter o resultado, né, RG? Mas não pode perder chance assim, né? É, o Santos perdeu uma oportunidade ímpar de fazer uma apresentação, assim, de gala, gigante, diante do Palmeiras, que é um adversário... E, porra, quase, hein? Quase que esses três pontinhos vão pra casa do chapéu e deixa a galera aí toda feliz. O Santos não pode dar esse mole, não pode brincar dessa maneira, principalmente em clássico. E tudo, e volto a repetir o que eu disse aqui em off, tudo isso aconteceu porque, infelizmente, os jogadores foram inocentes, embora tenham a experiência aí, mas é muito inocente levar essa coisa pro pessoal, gente. Pô, ficou lá o Ricardo Oliveira e o Praz, goleiro do Palmeiras, com essa levaram para dentro de campo uma rixa de uma outra de um outro jogo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer porque isso é dar margem para a mídia, para as redes sociais, para todo mundo ficar fomentando e esquecer o jogo. E isso vai para o próximo jogo, que é pior. Os caras não têm sangue de barata, então, velho. Sim, mas você. Mas, ô Sombra, você tem que ser inteligente. Alguém tem que ser inteligente. Não, cara, alguém, tá, alguém tem que ter o equilíbrio emocional para saber que você tá lá dentro de campo para jogar bola. Não é para ficar com. Pô, então eu venho pro programa, porque eu tenho uma bronca sua e eu não vou fazer o programa. Eu vou ficar enchendo o saco o programa inteiro. Ou do Domênico, ou do Benjo, ou do Mano. Pô, o mais estranho é que é um cara experiente, né, RG? O Ricardo Oliveira, mas que é um cara. Espera isso da molecada, né? Você espera isso da molecada, né? Não espera isso dos velhos. Parece dois meninos. Mas você viu o exemplo? Eles são mais novos que vocês todos, então, você tá falando. Mas o exemplo. São mais novos que vocês. São experientes. Não, dentro de campo eles são experientes. No futebol são experientes. Em comparação aquele monte de moleque que eles estão jogando lá. Concordo. Quero ver o nego ficar fazendo bilu-bilu aí. São 19 anos. Você pega um moleque daquele de 19, de 18 anos, e aí o que, que você faz? Você estende isso. E é lógico, eu sou seu parceiro, então eu também vou comprar a briga. E eu digo, RG, eu não lembro o que aconteceu pra eles ficarem assim, juro por Deus lá. Foi o primeiro jogo do Brasileirão, o Praz e o Ricardo saíram de campo de primeiro do Brasileirão? É. Eu vou lembrar o lance. Aquela pisada. Eu vou lembrar o lance que deu origem. O lance que deu origem, é isso? Foi uma disputa de bola dentro da área do Palmeiras. No primeiro turno. Isso. E foi 1-0 o Palmeiras no Allianz. Isso. Aí foi pegar a bola, o Ricardo Oliveira teve parou o lance, o Ricardo Oliveira foi pegar a bola. No final do jogo, não lembro, isso. Cara. Aí o Praz foi pra cima, aquela coisa toda, cotovelo, não, acabou. Hã? Então acabou. Não, o Ricardo ali pisou no Praz, não foi? Não, calma. Aí acabou, blá, blá, blá. Aí veio a entrevista. Aí tá lá o e a galera já sentindo a pegada. Que mete fogo. Aí estão lá, né? Entrevistando. Repórter gosta de meter fogo. Entrevistando, né? O Ricardo Oliveira. O Fernando Praz vai saindo de campo, passa por trás do Ricardo Oliveira. Isso no primeiro jogo. É, e dá uma biquinha embaixo. Aí o Ricardo Oliveira imediatamente fala: olha, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, lá do outro lado, o cara entrevista o Fernando Praz. Pô, por que você fez isso? Você não viu? E fala: era o Ricardo Oliveira? Puxa, eu não vi. Se eu tivesse percebido que era ele, se eu soubesse que era ele, eu tinha feito pior. Falou isso? Sim. Aí. No tom de brincadeira, mas aquela coisa. A coisa vai. E aí a coisa foi. Aí chegou na vila. Aí o né? Ficou. Aí, todo mundo viu o que aconteceu. Quer dizer, é uma bobagem isso, gente. Isso estendeu para as redes sociais, né, RG? Isso estendeu para as redes sociais dos torcedores, então, né? Porque agora tá uma campanha que o Ricardo Oliveira é mau caráter. O que aconteceu ontem? Por parte dos palmeirenses. Teve um lance de uma bola que parou, o Ricardo Oliveira estava em impedimento. Aí ele foi, pegou a bola e chutou a bola nas pernas do Fernando Praz. Aí o que o Fernando Praz fez? Caiu na grande área. Aí ficou sentindo, mas de araque, né? Aí ficou sentindo, tá, mas aí sentou e ficou olhando pro Ricardo Oliveira e falou: porra, meu, qual que é, né? E aí a coisa foi, e tomou essa proporção aí. Mas no fundo, quem você acha que tem razão? Nenhum dos dois. Ah, velho, peraí, mas, você porra, não precisa bater uma partida. Ele já falou que os dois são moleques. Se eu tô acabando de provocar o velho. Os dois são idiotas em fazer isso. Eu acho que o Ricardo. Pô, tá louco? Não sei, eu sou. Se eu tivesse que dar um voto a favor aí, eu ficava do lado do Praz. Bom, eu ficava do lado do Ricardo. Então é isso. Aí a gente acaba enaltecendo. A gente acaba enaltecendo. A gente acaba falando muito mais disso do que do jogo. Então, o Santos está aí, continua demonstrando que está levando a sério, sim, as duas competições. Não tem como não provar isso, não tem como não dizer. Quer dizer, estão jogando o fino da bola. E volta a repetir. Pega o Joinville, né? Ontem tinha tudo para fazer uma grande apresentação. Agora, um lance legal, e é legal para o torcedor do Santos, é que o Santos, eu entendo, e todos entendem, que tem um time. Só que começa a ganhar um reforço muito legal também em matéria de reservas, né? Porque tá voltando o Alisson, já jogou um pouquinho ontem. Tem o Giovani, que tá voltando, né? Tem lá o Ledesma, tem o Chiquinho. não vai contar não são, com não Gustavo Henrique e o Zeca, né? É, não são jogadores. O Marquinhos porra. Gabriel não. Encerra o contrato de empréstimo no fim do ano. Você é a favor de compra, reemprestar, pelo que fazer tá qualquer negócio? Pelo que tá jogando, tenta aí, mais um, né, um aninho um aí, pelo menos, de empréstimo. Eu acho que é uma bala do cacete, estão pedindo, não, eu não sei. Mas se der, se tiver condições, sim. E principalmente se o Santos for aí para Libertadores. Pô, vai precisar muito, né? Mas você não achou a história? Galera. Eu acho que o Santos corre um risco grande. Do quê? Teve uma soberba gigante. Ah, que soberba. Teve uma soberba gigante. Tá falando sério. Tá de brincadeira. Isso é verdade. Pra mim, soberba. Pra mim rolou uma soberba. Nós somos São Paulino, a gente sabe. Não rolou soberba nenhuma. O que rolou foi essa encrenca. Essa encrenca, pra quem é torcedor do Santos e torcedor do Palmeiras, viu que foi isso que aconteceu. Né? Ficaram lá levando a coisa pro pessoal. Tantos jogadores, o Palmeiras também não tem nenhum santinho. Tem o Dudu, que é uma encrenca federal, joga a bola pra caramba. Ih, já quis arrastar o Dudu pra encrenca agora. Mas é um encrenqueiro. O Dudu, se demora, é um encrenqueiro. O Ricardo Oliveira não tem nada de pastor. Quer dizer, então, cada um na sua, velho. Não tô aqui. Mas jogador tem que ser bom, velho. Mas eu vou te falar. Mas dentro do campo não tem que ser jogador, né? Entendeu? Mas, mano... O Ricardo Oliveira, ele tem que ser, tipo, um bom moço na hora que ele for pregar lá com os fiéis dele, tá certo? Fernando Praz aí junto com a família dele. Dentro de campo, Sombra, não vou dizer que o cara tem que ser sujo. Mas tem que parar com esse mimimi que existe no futebol. Ai, não me toca daqui que eu não te toco daí. Vai pro inferno. Mas eu ia falar de outra coisa. Eu acho que o Santos ontem rolou uma soberba. O Ricardo Oliveira fez o gol, nem comemorou, saiu com um sorriso no rosto. Não, você tava chorando. Quer tirar o prazo. Saiu sorrindo. Eu mas falei, ele explicou. Você, São Paulino. Deixa de ser maldade. Não, que foi, mano? E depois os outros gols que o Santos perdeu, foi por esnobar. Você, São Paulino, tá se especializando em arrumar. Uma encrenca com o time dos outros. Não, é isso que você está se especializando. Não, você não viu porra nenhuma. Você está se especializando. Mas sim, muita gente falou que o Santos ontem esnobou um pouco. Esnobou. Isso é muita gente falou. Tinha a chance de fazer gol. Ah, quis dar cavadinha. Ah, para. Mas você está querendo arrumar encrenca, não, você está querendo arrumar coisa. Evidente. Entendeu? Eu já te conheço o suficiente. Ah, sim, agora vai achar que eu... Ah, então vamos ao Domênico agora. Os caras brigam lá. Fala da Nava, Domênico. É, eu sei. É. Domênico, porco, diga, Domênico. Ainda quis arrastar o Dudu, pastor. Não, para, ô, Gustavo. Tem alguma coisa aí, Motinha? Olha, o Marcelo Oliveira falou o seguinte, nada está perdido no BR ainda. Já foi, né? Cara, Marcelo. É, sempre foi, focado foi, contra o Vasco na Arena. É, mas não ele falou tem, que nada está perdido. Né? É o dever dele falar isso. Mas 4% dos matemáticos dizem. O Palmeiras realmente, com relação. Quem são os adversários também? É? O Palmeiras, com relação. Faltam 5 jogos para terminar o campeonato, 15 pontos. Tem 15 pontos. E tem 5 pontos de diferença para quem tá lá no G4. Então, assim, muito difícil, quase que impossível. É impossível no futebol, não existe, mas é quase impossível conseguir a quarta vaga. Desculpa. A chance do Palmeiras chegar na Libertadores é ganhar a Copa do Brasil, que vai ser muito difícil. Não vai ser fácil, não vai ser uma tarefa muito fácil, não. É, com relação ao jogo de futebol e com relação ao que está acontecendo, os caras estão de sacanagem. Os caras estão de sacanagem, só pode ser isso. Por quê, Domingo? Porque dos últimos 5 jogos, mano, você perder 4 e ganhar uma só, tá de sacanagem. Tá de sacanagem com o torcedor, tá de sacanagem com todo mundo. O time que partida com o Sport que o Palmeiras errou e não é só Sport, não, mano. Vê as 5 últimas aí pra quem que o Palmeiras perdeu, cara. O Palmeiras era pra estar colado no Grêmio. O Palmeiras perdeu aí. Ponte Preta. Perdeu pro Sport. Pela ordem, ó. As 5 últimas, ó. Contra o Santos ontem 2-1. Não. Tá? Santos é clássico. Perdeu a penúltima aí pro Sport jogando em casa. Tinha que ganhar. Tinha 3 pontos garantidos aí. Palmeiras ganhou do Havaí. Jogando em Florianópolis. Mas tinha que ganhar mesmo. Havaí tem que ganhar. Aí o Palmeiras perdeu em casa pra Ponte Preta. Tinha que ganhar. São 6 pontos. E o Palmeiras perdeu a Chapecoense 5-1 jogando lá em Chapecó. Então, não podia ter perdido. O time tá pra cair, a Chapecoense. Até aí. Sim. É mais 3 aí. Desculpa. Não pode, cara. O time, o elenco que o Palmeiras montou. E o jogo anterior a Chapecoense foi aquele 1-1 com São Paulo. Não, isso aí é clássico. Clássico você não pode contar, mas com esses times. E o Porco aí, jogou até bem. Ó, o Palmeiras tem 9 pontos aí, jogou no lixo. No lixo. Põe 9 pontos aí onde tem 48. Acabou. Tava em quarto tranquilo. sabe, sem fazer força, tava aí, tranquilo. Perdeu pra times mequetrefe, desculpa. Porque o Palmeiras tem um elenco, tem um time, foi montado, e ganham em dia, hein? Ganham em dia. Não vem com conversa furada, não, que os caras estão ganhando em dia. Tudo certinho, recebendo direitinho. Virou agora obrigação a Copa do Brasil. Não precisava, virou obrigação. Tinha que estar colado junto com os times lá na frente. Caso o Santos vencesse, entendeu? Do Palmeiras na Copa do Brasil, o Palmeiras estava colado para buscar essa quarta vaga lá. Já não tem mais essa chance, só tem uma única chance. Agora, se você for analisar um retrospecto do ano passado para esse, pô, o time virou 100% melhor. O ano passado o Palmeiras brigou para não cair, o Palmeiras não conseguiu classificar no Paulista, não ganhou nada que disputou no ano passado, né? Caiu em todas as competições que disputou. Esse ano não. Sim. Esse ano o Palmeiras chegou na final do Paulista. Tava até ontem disputando pelo menos uma quarta vaga da Copa do Brasileirão. E tá na final da Copa do Brasil. Então, se for analisar por esse retrospecto, pô, 100%. Virou Itaipava, né? 100%. 100%, porque do ano passado foi 100%, pô. Isso é evidência. Agora, contra o Santos lá, é difícil jogar lá, é na Vila. O Santos parece que tá não sei quantos jogos sem perder lá, né? Ele faz uma cara que não perde. Então, o pessoal sabia que teria uma coisa bem difícil, uma tarefa bem difícil ontem, mas não podia ter jogado a bola que jogou ontem, não. Jogou muito abaixo do que o esperado. Me parece que o time começa a se poupar para jogar a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que não vai ser fácil, vou dizer, mas não vai ser fácil. Esse ano tivemos aí 5 jogos entre Palmeiras e Santos no ano. Tivemos 3 jogos na Vila Belmiro e 2 jogos no Allianz Parque. Por coincidência ou não, os 3 jogos que aconteceram lá, RG, os 3 foram pelo mesmo placar, foi 2-1. E por coincidência, os 2 aqui foi 1-0, entendeu? E se for nesse retrospecto da Copa do Brasil aí, essa pegada, a mesma pegada, nós vamos ter pênalti. E aí seja o que Deus quiser. A primeira competição foi nos pênaltis, Paulista. Nós vimos o que aconteceu. Agora o Marcelo tem que dar jeito no time aí, velho, sabe? Você acha que é culpa dele, Dudu? Eu acho que tem culpa todos, cara. Eu não posso culpar uma pessoa só. Ontem ele colocou o Zé Roberto pra correr na lateral. Tem culpa a todos. Olha, eu acho que, honestamente falando, não, tem todos, tem culpa. Todos, né? Mudasse, não, os maiores. Todos os jogadores, toda a comissão técnica é responsável pelos maus resultados do time dentro de campo. 5 últimos jogos, uma única vitória e 4 derrotas. Meu, é você pegar aí, mano, é que eu não vou. Deixa eu abrir aqui pra pegar aqui os outros times. Não, é porque eu queria ver os 5 de todo mundo aqui. Eu vou pegar aqui, peraí. Vou pegar aqui porque é o seguinte: é quase igual. Os times estão lutando pra cair, cara. Essa é a verdade. Deixa eu abrir aqui a minha tabela. Aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, o Joinville, Sombra, dos últimos 5 jogos, ele tem 2 vitórias, 3 derrotas. Ganhou 12 e perdeu 3. Ou seja, o retrospecto do Joinville é melhor do que do Palmeiras nos 5 últimos jogos. Você pega aqui, por exemplo, ó, o Goiás. Curitiba, né? O Goiás. O Goiás tem o mesmo retrospecto do Palmeiras. 4 derrotas e 1 vitória. Olha o Curitiba. Você pega aqui o Fluminense. O Fluminense tá melhor que o Palmeiras, 12º. Tem 2 vitórias e 3 derrotas. Você pega... Curitiba tem 4 vitórias e 1 derrota. Então, você entendeu? Então esse retrospecto é ridículo, cara. Sabe? Ridículo. E os caras recebem em dia pra fazer esse papelão aí. Cara, e parabéns o Santos. O Dorival realmente parece que nasceu pra treinar o Santos. É incrível, porque esse Dorival, ele é ruim, no meu ponto de vista, é um treinador. É fraco. Pra mim não é top. Mas no Santos é um baita treinador, cara. Porque o que ele já fez com o Santos lá atrás, né? Na época do Neymar e tal. E aí ele ficou um tempão fora, só fazendo papéis aí, né? Mas tem técnico que é assim mesmo. O cara, um ano passado, quase derrubou o Palmeiras. Ele já derrubou quase lá, sei lá, os times que passou. Mas eram times que estavam sendo derrubados, sim, e ele quis pegar a bronca. E tudo bem. E o Santos não tava derrubado, né? E o Santos não tava derrubado? Não. E todo mundo colocou. Como não? O Santos, todo mundo falava que ia cair pra segunda divisão aqui. Como não tava derrubado? Não! O Santos tava derrubado. No Brasileiro. É região do errado? É região do errado ou não? Tá certíssimo. O Santos começou o Brasileiro com todo mundo falando que não tava ia na chegar zona, em nenhum. Tava na zona. Então, mais mérito ainda pro Dorival. Então, isso que eu tô dizendo. O Dorival... Ah, mas é isso que ele tá falando. Tô errado, é isso que ele tá falando. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Eu acho que ele, no Santos, ele encontrou bons jogadores... e de um time onde diziam que poderia ir muito mal, ele conseguiu ver que tinha sim bons jogadores então, e por isso montou. Isso é agora, mérito do dele. Mas nos outros times acho que não dava pra julgá-lo, porque só pegou time ruim. Tudo bem, Sombra, mas não é isso que eu quero dizer. Ele derrubou Vasco, Flamengo. Flamengo não, derrubou assim, entre aspas. Ele deixou bem lá embaixo. Mas é o mesmo julgamento do Cristóvão. Quais grandes times o Palmeiras até vinha montando, o Vasco e o Flamengo? Mas é o mesmo julgamento. É o mesmo julgamento do Cristóvão contra. Ah, tem que tirar do Flamengo porque não presta, porque não sei. Aí, ó, olha o que tá acontecendo. Aí põe o Oswaldo. Então é assim, ele parece, no meu ponto de vista, Dorival nasceu pra ser treinador do Santos. Em outras equipes já foi e não deu certo e quase derrubou. É isso que eu quero dizer. Ele nasceu para ser um treinador do Santos. Existem algum. Não tem jogador que nasce para jogar num time, joga só num time? É igual. Ele nasceu para treinar o Santos, pô. E tá dando certo. Entendeu? Graças a Deus. Entendeu? Como o Muricy ajudou o São Paulo e parece que, sabe? Tá, mas o Muricy foi campeão por um monte de lugar. Não, o Muricy foi, mas não é isso que eu tô dizendo. Quando o São Paulo tava numa época difícil, tava pra cair, o Muricy veio e salvou. A identificação. A identificação do treinador é uma coisa muito importante, entendeu? E o Dorival parece que tem essa identificação no Santos. É só isso que eu quero dizer. Não tô dizendo com relação a ganhar, perder, ou quantos títulos tenha mais ou a menos, não é isso. Eu acho que o Dorival tem essa identificação. Como ninguém vai tirar a identificação do Tite agora com o Corinthians. Agora criou-se uma identidade. Mas o Tite já foi vencedor pelo Grêmio. Tele com São Paulo, tem Filipão, esse tipo de Filipão coisa. Teve com o Palmeiras. Filipão com o Palmeiras. Cara, o Luxemburgo até há um tempo atrás teve com o Palmeiras, teve com o Corinthians. É um treinador que já teve com mais equipes, né? Dificilmente o Dorival talvez tenha, ou pode ser que tenha, não sei. Né? Mas é isso aí, cara. Agora é... O torcedor do Palmeiras só pensa na Copa do Brasil, porque, para mim, o Campeonato Brasileiro já foi. Acho pouco provável que o Palmeiras venha ganhar os jogos que faltam. Também acho que não vai ficar correndo atrás do Campeonato Brasileiro. E acho que vai começar o que não deveria, Angê. O que não deveria largar. Não deveria ter largado. Porque, assim, o Santos está fazendo certinho. O Santos está lá brigando. No meu ponto de vista, lá, acho que talvez a Ponte Preta para frente já ainda brigam. Mas acho que a vaga não deva ficar com a Ponte Preta, porque acho que é muito difícil. Mas acho que tem três times brigando aí por essa vaga. Inter, São Paulo e Inter, hein? Inter, São Paulo e Santos brigando por uma vaga aí, né? Por uma quarta vaga. E o São Paulo, agora, por sua vez, né? Tem aquele coisa, se o Santos vence, né? Abre a quinta vaga. Então, de repente, não precisa correr tanto. Era coisa que o Palmeiras tinha que estar lá. Beliscando um quinto. Encostado, porque né? Se o Santos vencer, a quinta é nossa, puxa, e estamos dentro. Poxa, poxa. Entendeu, gente? E agora não tem mais o que fazer, né? Dá mó dó ouvir vocês assim, sério mesmo. Dá mó dó, velho. Olha só, Ó, o Corinthians, ele tá com 11 pontos de vantagem com relação ao líder. É com relação ao vice-líder. Não perguntamos vocês, nada, mas vocês aqui beliscando migalhas, velho. Ó, tô com pena de vocês. Eu só quero lembrar que eu não... Hashtag dó. Eu não quero a sua pena. 11 pontos de vantagem pro vice-líder. Eu não quero sua pena, porque eu já sou campeão 11. Esse ano. Eu não tenho, eu não quero sua pena. Não interessa. Você ganhou o Paulistinha. É o mesmo Paulistinha que vocês pagam o pau. Não. 77 vale muito mais do que vocês ganharam. Pera só, Dorival. Primeiro que ninguém chamou o senhor na conversa. Você perguntou alguma coisa, Mendes? Primeiro que ninguém chamou o corintiano na conversa na manchete. Eu sou campeão, tenho direito de falar. Nós estamos disputando a Copa do Brasil. Estão? Não. Então fica quietinho aí, cala a boca. Não, disputando não vai ganhar. Não, mas não interessa. Não vão ganhar, mas aí é um problema nosso. Nós estamos, vocês estão. Nós estamos, vocês estão. Nós estamos, você tá. Mas pode ser campeão da Copa do Brasil. Que vai ofuscar, quem for campeão da Copa do Brasil, vai ofuscar o campeão brasileiro. Vai ofuscar. Porque esse campeão brasileiro tá manchado. Qual foi o último brasileiro que vocês ganharam essa comédia? Vai brigar por Série B ou vir rebaixado. Segue o jogo, sem falatório. O jogo segue agora com o Mano falando de Bozano. Assim como o Corinthians, a Bozano também dá tapa na concorrência, velho. É isso aí, mano. Ó, e a Bozano tem mais de 11 pontos de vantagem com relação ao concorrente. É tudo nosso, hein? O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele tá parecendo aquela pedra pome, velho. Nossa senhora, velho. Sua pele, se você passar assim, por exemplo, na parede, você lixa ela. Deixa ela lisinha, lisinha, lisinha. Tem que se cuidar, cara. Nossa, não vai pegar ninguém. Vai parecer aqueles arame liso na balada. Só certo que não pega nada, velho. É, mano. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? É, Domênico Gato, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço no final do dia, não vai parecer que exumaram um corpo. Vai estar cheirosinho, velho. Pronto, vai pra balada. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento do consórcio Honda. A promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda, compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Esser, construindo com valor. Ô, narigudo, vamos falar da BV Financeira. Olha só, amigão, o ano tá acabando, o ano tá aí terminando. Teu dinheiro tá acabando junto com o ano ou não? Bom, vou dar a dica pra você. Tá, já acabou. Pra muitos já foi, ó. Me acabou em janeiro, cara. Tem uma loja BV Financeira pertinho de você. E a BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pros presentes da família. Vai estar sempre ao seu lado, passa lá. Tem loja da BV no Tatuapé, no Ipiranga, na Lapa. Enfim, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou liga amanhã. Anota aí no teu celular. 3003-7888. 3003-7888. E esse é o telefone da BV Financeira. O seu crédito, amigo, está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Zombinha! Zombinha! Daqui a pouco vamos contar a história aqui de um garoto que lembra muito o Domênico Gato. Mas daqui a pouco nós vamos contar essa história. É de qual reformatório ele? Não é, cara. É uma situação até um tanto inusitada, cara. Incrível isso. Incrível, mas lembra o Dodô. Ah, vem com gracinha. Não, vai. É sério. Ele mora em qual zoológico? Ah, essas gracinhas aí, vai. Tem a ver com zoológico. Ah, lógico. Tem a ver com zoológico. Tô falando. Quase a ver com zoológico. Tá bom? Mas daqui a pouco a gente conta a história. Vamos primeiro aos ouvintes. Só um minuto. Porque você vai falar se você tá a favor do prazo, Ricardo Oliveira? Não, vocês que ficam desdenhando de mim. Ah. Ontem, tá vendo o vídeo cacetado lá do Faustão. Quem perdeu tempo com isso? Não, vídeo cacetado é legal, é engraçado. Eu vou dizer um negócio pra você. Ó, vai ver lá o que aconteceu com o moleque que jogou bumerangue. Mas morreu? Os caras que não acreditam na história do meu amigo que morreu, o Zé Hugo. Mas não é o filho dele, o Zé Hugo Júnior? Não, isso foi acho que é do Zé Hugo Júnior. Não foi no Brasil. Vai ver o que aconteceu lá. É? Olha que o menino joga o bumerangue, a menina joga o bumerangue no parque. Joseph Hugo. Hã? Não acontece nada? Então, você assistiu? Assisti, não aconteceu não. Bateu e pronto, acabou. Bateu quem? E morreu. Segue o jogo. Parar o programa, falar de bumerangue, da história do amigo imaginário do cidadão. Sabe? Aí eu que sou louco. Aí depois eu que sou louco. O cara tem um amigo imaginário. Ele acha que a história é verídica, cara. Ele fica contando pra todo mundo, cara. Google. É incrível. Google. Cara. Ele acha que tem no Google. Ele acha um monte de coisa, cara. Google, é brincadeira. Google.com. Tá louco. Louco. Aí eu é que sou louco. Eu você, que tô taxado de louco. Você, o cara que é, sabe, insano. Você, é isso aí. Você, eu não invento história aqui, filho. Você eu não tenho amigo imaginário, essas coisas. Tô, você, louco, teu filho Pedro Van Putten. Você, se você ver, você que tá nos ouvindo, você ele tá anda fazendo amizade com perto todo do dia, seu assim. Tablet, do seu smartphone. Ele acesse lá google.com.br e clique Zé Hugo Bumerangue Ibirapuera. A primeira pesquisa, você vai ler o que aconteceu. Tá é verdade. Bom, vamos ao telefone, ouvintes, para entrar no ar ao vivo no oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Liga aí, vamos participar ao vivo. E você? Tá ao lado do Praz, do Ricardo Oliveira? Tá aí, seu voto. Ó, nós estamos fofoqueiros, hein, mano? Meu Deus do céu. Alô? Alô? Quem fala? É Adriano. Adriano, tudo bem? Tudo bem, Dudu? Tudo bom. Adriano do quê? É Adriano Amaro. Amaro. Eu amaro como amaro um pescador. Você faz o que da vida? Eu sou consultor de imigração. Eu amava como amava os consultores de imigração. O que faz um consultor de imigração? Ele consulta as imigrações. Eu sei, mas faz exatamente o quê? Tipo, a prova. O imigrante vem, ele consulta. É, então. Mano. Depois você pergunta, confuso, mano. Velho. Você atropela, velho. Tá bom, quantos anos você tem, velho? Não pode falar nada, gente. Uma morada, velho. 3.5 RG número 2. Hoje é importante saber o porquê, o motivo. Vai, motivo do quê? Ele deixou de amar o. Ah, sensacional! Aí é que tá diferente. Isso que é o problema. E tem um ouvinte nosso antigo, que é o Ricardo Amaro Lourenço. São Paulino. É isso aí. Nossa. E haja e te chamava, hein? Produção. Oi. Aquela corintiana que sempre liga, a Sandra? Sandra Regina Paiva. Mas nunca mais ligou? O filho dela ligou depois. Mas o que aconteceu com a Sandra? Tinha a Sandra e tinha a Tereza da Pompeia, né? Tereza da Pompeia. A Tereza da Pompeia faz 15 anos. Palmeirense. Gente boa. O novinho, o programa tem quanto tempo? Eu tô ficando velho. Então. Então, mas faz parte. 15 anos. Ah, mas a Sandra Regina também não é. É de outrora. O Bruno outrora, também faz tempo. O Bruno faz mas tempo que não liga outrora. Também. Outrora. O São Paulino. Bruno. Eu brincar de bumerangue. Foi brincar de bumerangue, olha aí. Até o aquela, outra, aquela outra, lembra aquela outra? O Vildo também faz aquela mim. Santista que dá sempre a Bruno Carminha, lembra? Bruno é palmeirense. Lembra da Carminha, a Santista? Não. Pô, eu ligava aí, mulher engraçada, pra... Caraca, RG. Você é louco, mas eu? Você tá tomando o quê, bicho? O Pag me lembrou a Carminha. Você tá muito louco, velho. Fala que é e segue o show. Você tá tomando... Você tá doidinho, velho. Tá muito louco. E depois o doido sou eu, hein? Você tá dando muito casão, hein, velho? Ô, mano. E o Wilder, que não mandou mais e-mail? Mandou? Manda. O Wilder. Manda. Ele manda pro Sombra toda hora. Manda pra você? E o Baracate? Diga, RG. O Baracate, corintiano Baracate. E a loja de cama, mesa e banho aqui na Teodoro Sampaio. Parece que ele tá mexendo com enriquecimento de urânio agora. Entendeu? Estendeu a rede. Agora são, é mais de uma loja. Agora ele tem várias. Ah, é? É, Baracate. Você fala com ele? De vez em quando no Face. Ô, e mano, tio com os paletó? Você tem certeza? Você tem certeza que você veio direto com o Benjamin ou ele veio sozinho? E o que aconteceu no caminho? Não, viemos juntos. Mas ele tá bem, não tomou nada. Estamos comendo um sushi. Ah, então tinha alguma coisa. Então você comeu o pauzinho no lugar do sushi. Do sushi. É, tava batizado. O baiacu tava com nada. Você deve ter lambido o pauzinho, velho. Você tá assim. Você lambe o pauzinho? Negativo. Não? Você afia o pauzinho quando vai comer sushi? Negativo. Tem que afiar. Como que você pega o pauzinho? Agora eu vou dizer agora pra você. Tem que mandar prender. Tem que mandar prender. Presta atenção. De garfo. Um cara que não gosta de comida japonesa. Domênico. A pessoa tem que ser presa. Você acha que louco? Não, eu e o estamos presos. Presa. Estamos mortos, velho. Tem furar os olhos com hashi? Tem. Furar os olhos com hashi? Sim, mas com... ORG. Com... Credo. Não, quem põe suporte de hashi também tem que aprender, velho. E jogar o quê? Raiz forte? No olho? Não, tem que botar na pontinha. Não, e quem põe aquela borrachinha no hashi também tem que prender. É a coisa mais fácil do mundo, mexer com hashi. Quem tem que prender, RG. Não. Quem não gosta de bacon. Não, também tem que prender. Quem não gosta de comer o pastel. Pastel da feira. Aí tem que prender. Caldo de cana. Caldo de cana. Comida legal, comida saudável. Até uma criança mexe com hashi, velho. A namorada do bar consegue, não tem. Comer com pau, você tá de brincadeira. Aí eu tô tranquilo. Inferno, vocês todos. Não vou morrer por comida japonesa nem porco. Eu também nada. Como tudo, velho. Porcaria. Mando bala em tudo, velho. Ó, velho, qual tem uma coisa que eu não como é giló. Eu como. Oi. O bairro. Alô. Bairro. É Vila Sabrina. Olha aí! E as revistas Sabrina, lembra das revistas Sabrina? É, aquelas novelinhas Sabrina. Eu morei perto do Alfredo. Alfredo é bom, aqui perto. Puyol? Alfredo Calçados. E eu trabalhava ali perto. Pera, Mota. Eu trabalhava perto da torre. Qual torre? Qual torre você tá falando? Tem várias torres. Porra, você tá de brincadeira. Só o cara não mora lá no bairro, então, pra não saber. Nossa, é um torre de alta tensão, cara. É, tem bastante torre. É o que mais tem é torre de alta tensão. Como assim, velho? Perto do ponto final. Brincadeira, tá louco? Perto do ponto final, tio. Tá cheio de torre lá de alta tensão. Mas a torre que eu falei, ele sabe, né? Pô, precisa ser... O cara não pode morar no bairro, velho. A depressão que o bairro agora só tem torre de alta tensão. Porra, pior que só tem, viu, velho? Ali no ponto final da Vila Sabrina, na pracinha ali, ó. Pior que só tem... E aí, Adriano, que time você torce? Eu torço pro campeão brasileiro em 2015. Ah, Corinthians, velho. Coringão. Só um minuto. Gente. Só um minuto. Posso concluir? Aqui o pessoal printou a página do Google. Dá uma lida aqui. Google do quê? Olha aqui qual a primeira notícia. Tá bom. Abre. Não, é print. É print. Aqui, Sombra. É foto. Você então, pode... abre a página. Eu pediria, já que você é uma pessoa isenta de caráter... Parcial. Sombra, você pode ler. Ah, agora ele é isento de caráter. Agora ele é isento. Agora é isento. Tá xingando, Nanico. Né, qual que é a primeira notícia do Google? Primeira notícia do Google. Tô falando de maneira isenta. Qualquer um pode montar. Benjamin, você é muito ingênuo, né? Tá, qualquer cidadão pode montar um print e mandar, porra. Não é, não. Zé Hugo, ele acredita nessas coisas, cara. Zé Hugo morre atingido por um bumerangue no Parque do Ibirapuera. Abre a matéria aí. É. Notícia aí, do G1. Ah, a terceira também fala do Zé Hugo. Os caras não acreditam, velho. É brincadeira. A primeira, a segunda e a terceira... Abre lá. Zé Hugo era meu bronco. A gente vive na terra do nunca, velho. Impossível. Ó, amigão. Fala, mano. Acabou o campeonato ontem com a vitória do Coringão? Acabou. Acabou ontem o campeonato. Já era. Pode entregar a taça. Ah, mas verdade, o Portuga ligou hoje achando que ainda dava se o Galo insistir. Cadê o Portuga? Com um pouco de sorte. Ele fugiu pra Belo Horizonte. Ô, Sombra, você já. Acho que era ele que tava custando. Tá fechado o contrato lá pro ano que vem pra ir pro Corinthians, não? Já tá tudo certo. Pode torcer, velho. Pode torcer. O Corinthians tem o corpo fechado, velho. A zica do Portuga, não. Não, o Portuga é zica master. Vem na minha, velho. Vem na minha. É difícil. Ó, o Portuga ele pode torcer o que ele quiser, velho. O Corinthians tem o corpo fechado. O Coringão tem o corpo fechado, velho. O barato é louco. Adriano. O Portuga é doido. Mas você acredita nisso que uma pessoa ela pode zicar um time? Ela pode transmitir uma energia tão negativa que pode zicar um time? Acho que é lenda isso, hein, Sombra? Eu acredito. Como é que faz? Você acredita, Luiz? Eu acredito, né? Mas como é que faz com Bahia e Vitória? Ali a macumba corre solta. Ali... Mas aí é o seguinte, um deve ser mais forte que o outro. Mas qual que é o Bahia? Aí já viu. Aí os pais de santo vai morrendo. Empata, velho, empata. RG, se isso aí existisse, Bahia e Vitória... ia terminar sempre empatado. Mas você não consegue. Mas você não conhece o exército espiritual de cada um. Você não sabe. Mas, velho, o Coringão é tão forte, que ele supera até as ilhas. Você não sabe. Tem o Zé Flecha. Exército espiritual. Tem o Zé Flecha, tem o... Você não sabe. Serra Negra, tem Serra Negra, essa frase não pode passar. Pera aí, amigão. Essa frase, Amaro. Essa frase não pode passar batida, não. É impactante. O exército espiritual. Velho. Tem as pombas. Você já teve guerras espirituais? As pombas. Elas existem. Mas você já teve? Você já presenciou alguma? Não, nunca. Mas você pode participar, se você se levar. Mas isso é dentro de você mesmo? Ou uma coisa que você tá... Não, tá aqui. Tá. Aonde? Tá rondando a gente. Às vezes você não acredita em anjo. O Benjamin não acredita em planos paralelos. O papo não sou eu. O papo não sou eu, é o Sombra. Perguntas, Roda Viva agora é com Sombra. Roda Viva, porra. São Miguel Arcanjo tá aqui, velho, do meu lado. É que o Ben já não acredita num plano paralelo. Hoje eu rezei pra São Miguel Arcanjo, eu vi. Mas, por exemplo, o que foi? Você viu? Eu vi. O que você viu? Tava rezando pra São Miguel Arcanjo e eu vi ele. Na foto. Ele tava na Igreja das Almas, gente. Eu tava lá e vi mais São Miguel Arcanjo. Você viu, viu a imagem. Não que você viu ele... Não, eu vi ele, eu tava rezando... Não, mas tem pessoas que têm uma mediunidade que elas enxergam coisas que a gente não vê. Verdade. É que o Benjamin não acredita nisso, o Benjamin, eu não acredito, eu desacredito. Que você é descrente com relação a isso. Eu sou descrente. Afinal, o Marco é aberto ou não? Tem a mediunidade. Foi ou não foi? Que fez. Teu primo bateu o cajado. É, lógico que abriu o mar, velho. Diz que sexta-feira vai a sábado. Porque foi naquela época, hoje eu preciso. Por que que só tinha hoje não precisa, hoje tem ponte. Só me responde um negócio. Por que que só existia o um milagre há 2000 anos atrás e hoje não existe? Porque naquela, época precisava, o YouTube, povo tinha que acreditar. Hoje tem X-Vídeos. Antigamente não tinha. Mas você... Só aconteceu uma coisa diferente. Mas, mas existem os milagres de hoje. Quais são? Existem os milagres de hoje. O Wi-Fi é o milagre de hoje. O Love ter 12 gols no Campeonato Brasileiro hoje é um milagre, cara. Existem os milagres de hoje. Existe muita coisa que acontece no planeta aí. É muita coisa inexplicável, cara. Inclusive no History Channel, se não me engano, tem até um programa chamado Milagres, né? Que faz uma abordagem sobre várias coisas que acontecem, sobre os dois lados, né? Sobre os dois pontos de vista, né? Da crença e da descrença, né? Interessante, cara. Bem interessante. O Corinthians foi bimundial, velho. Ô, amigão. É isso aí, bimundial e chupa, pra quem torceu. E ganhando uma Libertadores. Chupa, isso é, exatamente. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Uma não, Libertadores? Não, não, não é milagre, não. Uma Libertadores é milagre. Não é milagre, não. Eu vou te explicar. O negócio é o seguinte, todo torneio da FIFA tem um país sede. De novo, isso. Tem um país sede. Não, mas é bom sempre refrescar a memória de vocês. Isso é um milagre. E parece que vocês têm amnésia. Isso. Tá legal? A portuguesa, tem o quê? Tem bi. A portuguesa tem o quê? Tem trifita azul. A portuguesa não tem uma série de troféus. Pô, tem o quê? Aquilo valia como mundial na época. Tem o quê? Trifita azul valia como mundial na época. O que é trifita azul, gente? Consulta o Google. Então. Fita azul é aquele queijo parmesão que vem nesse aqui. O negócio é o seguinte. A portuguesa não tem uma sala de troféus, velho. O Corinthians não bate no peito, tem uma trifita azul. Vai pro mas inferno. Não tem tri. O tem negócio uma. É o seguinte, ó. Essa mesa aqui que tá aqui, ó. O mousepad do Sombra híbrida e o teclado. O mousepad é da rádio. Então. Mas essa mesa é maior do que a sala de troféu inteira da portuguesa. A portuguesa tem uma estante de troféus. Mas é verdade. Você é verdade. Nunca foi lá, mano. Já nunca assim. Foi lá. Já fui lá, sim. Mas eles têm um coliseu, velho. Olha, a portuguesa é bi brasileira ainda, só que ainda não reconheceram. Porque na época era o torneio... E vocês têm um coliseu, mano. O torneio Rio-São Paulo era o que mais valia na época. E querendo ou não, eu sei que é dolorido para as pessoas reconhecerem isso daí, mas o Corinthians... É o único time sul-americano, big campeão do mundo, reconhecido pela FIFA, velho. Qualquer dúvida, sugestão, FIFA. Crítica, ó, saque@fifa.com. É, mas a FIFA reconhece os demais também. Tá? Unificou. Então reconhece? Então tá reconhece. Ah, então não, tá. Tem time que não tem nenhum. Então não fala de que o único time sul-americano aqui... Atingiu. Isso é uma briga que vocês têm que ter no Santos. Não, mas reconhece. Mas, por exemplo, o São Paulo, quando ganhou em 92, 93, a FIFA reconhece, ela unificou os títulos, mas ela discrimina lá como intercontinental, o que não é demérito. Tá reconhecido lá também. Claro. Até porque ninguém mas tem. Mas mundial é mais legal. Tem os Mazembe da vida... Tem os que diaba lá que acaba aprontando, mas enfim, ó, amigo. Mas você, deixa eu fazer em cima disso, fazer uma pergunta. Talvez sim. O Adriano queira só falar do Corinthians, porque é o campeão. Mas queria fazer uma pergunta pra você, Adriano. Não seria legal se tivesse realmente um campeonato mundial de clubes? De clubes. Mas no formato de Copa do Mundo. Não é esse formato estragado aí que faz aí. Que você pega Mazembe, blá blá blá blá blá blá. México não entra. Não, eu tô representante de cada país mesmo. Não, vem tantos representantes da América do Sul, tantos da Europa, e fazer um torneio mundial. Aí sim, seria legal, velho. Eu era a favor. Legal, mas haja calendário, né, Sombra? A calendário dá. É que os negros insistem. Se der dinheiro. Insiste com um monte de torneio porcaria e ficar esticando mas torneio. Mas se der dinheiro, os caras fazem. Na boa, Sombra. Se der dinheiro, os caras fazem. Eu sou a favor de não ter uma sede desse mundial. Eu sou a favor de pegar, por exemplo, país um campeão neutro. De cada continente. Não, faz um campeão de cada continente e de volta, velho. E de volta. Todo mundo contra todo mundo. Aí você prova quem é o melhor. Porque quando você pega um jogo final e eliminatório, muitas vezes você numa bola parada, você resolve uma partida. Então se você pega, por exemplo, aí, um ida e volta, todo mundo contra todo mundo, lógico. Quem é o melhor ali crava, velho. Mas seria do caramba, velho. Já pensou? Você pega ali, vai, uma Copa do Mundo dos times de futebol. Cinco times, todo mundo contra todo mundo. Bacana, velho. Dois de cada vai, país pra disputar, uma eliminatória. Assim, e aí, os melhores. Os critérios de saber quais seriam os times, agora a gente não vai conseguir. Né? Montar algo, mas que podia ser um negócio legal, um torneio mundial. Tipo Copa do Mundo mesmo, já seria do caramba, já pensou? Né? Aquela multidão, velho. Mas falta boa vontade, né? Mas se os caras verem que dá dinheiro, mano. Bienal, cara. Podia ser bienal. Pensou? Hã? Torneio porque aí pega bienal. A melhor fase, né, de um time. Não, porque às vezes você pega a América do Sul é complicado sobre até a fase pra valorizar, assim. Sabe o que eu faria? Em termos de futebol brasileiro, por exemplo, olha, futebol brasileiro vai levar 3 times pro torneio mundial lá, né? Aí tem que fazer um negócio. Se todo mundo fizer, todos os países, imagina quantos times teria. É, então, ia ficar muito estendido, né? Entendeu? Tem que... Não dá. Não, isso é verdade. Não, é verdade. Não vamos chegar numa conclusão agora, mas seria legal sim. Deveria ser igual é a Copa do Mundo, por exemplo. Eliminatórias, por exemplo, né? Você pega uma eliminatórias rápidas, faria, né? Por exemplo, campeão brasileiro. É, o campeão brasileiro representa o Brasil. Campeão uruguaio, campeão argentino, e aí faz rápido aí. Aí não pode fazer ida e volta. Usa um índice. Tem que fazer, exato. Usa um índice. Mas aí você faz uma pré, né? Pré-copa e depois vai pra copa. Ô, amigão, 11 pontos de vantagem não é uma vantagem, é um estupro matemático, velho. O Corinthians agora, cara, praticamente já colocou as duas mãos na taça e os próprios jogadores do Corinthians Meio que perderam o pudor. O chat, já porque falou. Em outros jogos aí, os jogadores ali, eles tinham talvez um pouco mais de cautela. O pessoal, não, o campeonato ainda não acabou, ainda tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte. Mas ontem, você pega aí declarações aí, até do próprio Jadson aí, que o Corinthians já tá com as duas mãos na taça. Jadson! Você pega o Renato Augusto também, que já falou que o Corinthians aí já é praticamente o campeão brasileiro. O Tite falou que tava bem encaminhado, né, mano? Não, mas de fato tá. Eu acho que agora o pior cego é aquele que não quer ver, cara. Coringão já ganhou esse brasileiro, né, cara? Não tem mais jeito. Acabou. Não tem nem o que falar. Tá dando uma aula de futebol a cada jogo, mano. O Corinthians estragou o campeonato, cara. Ah. O Corinthians acabou estragando, mas é verdade, velho. O campeonato brasileiro... Parte, velho. Não, mas eu era a favor. Tem que ganhar sempre. Não, mas eu sou a favor do Corinthians ganhar o campeonato brasileiro. Mas eu acho que da forma como tá, velho, o Corinthians foi lá e praticamente aí matou o Atlético. Matou, o campeonato acabou ontem. 11 pontos de vantagem é impossível. Se o avião do Corinthians cair... E o Corinthians tiver que jogar com sub-3, é capaz de ganhar o Campeonato Brasileiro ainda. Mesmo assim, é verdade, velho. É verdade. É. Falsa modéstia é o escambau. Ô, amigão, e já pensando no ano que vem, cara, se você fosse o Roberto, aí, o presidente do Corinthians, quem você contrataria pra vestir nossa camisa? Olha, mano, acho que a maior contratação pro ano que vem vai ser a manutenção desse time atual. Mas será que vão conseguir manter jogadores como o Renato Augusto, como um Gil? Estão falando até do Guilherme Arana agora, podendo ir pra Espanha, enfim. Chega agora no momento que foi campeão, um monte de nego quer cair fora, né? Quer ser vendido, quer cair fora, mas se o clube já ganhou bem aqui. Dá pra manter sim, mano. E o Ralf tá magoado, né, velho? Tá nada, vão acertar o contrato do Ralf agora quando terminar o Campeonato Brasileiro. Ralf tá magoado. Ô, amigo. A gente foi campeão brasileiro e manteve o time, e você viu 2012, né? Então, cara. 2012 foi, pô, Libertadores, Mundial. O Corinthians deitou em 2012. Não, mas eu também acho. O Corinthians ele teve um fiasco diante do Tolima em 2011 e serviu de lição para que em 2012 o Corinthians conseguisse fazer aquela campanha que fez. Com certeza. Esse ano o Corinthians ele teve um tropeço escabroso contra o Guarani do Paraguai e esse tombo pode servir de lição também para que o Corinthians ano que vem tenha uma Libertadores espetacular como teve em 2012. E se concordo com você, cara, se o Corinthians conseguir preservar boa parte desse elenco, tudo bem que vai perder talvez um ou dois jogadores, mas se conseguir manter pelo menos aí 80% desse elenco para a disputa da Libertadores ano que vem, o Corinthians chegar como um dos favoritos, hein, velho? Eu não vejo brasileiro aqui que possa fazer frente pro Corinthians ano que vem, não. Eu também acho que não. Não tem... Eu acho que hoje o Corinthians é o melhor time da América do Sul. Mas, mano, se o Dunga começar a dar uma rabiscada lá, o Tite, não sei não, hein? Mas sabe por quê, cara? Eu até já disse isso pro Tite, aí o Tite me agradeceu pelo conselho que eu dei pra ele. É verdade. A seleção brasileira pode ser algo que o Tite almeje, Mota, e já não é de hoje. O Tite, ele almeja a seleção brasileira já tem algum tempo. Mas não é o momento correto pra que você assuma a seleção hoje, cara. A seleção brasileira hoje tá cheia de jogadores incógnitas, com exceção do Neymar, tá certo? E jogadores que peidam na farofa. Jogador que quando nossa, começa... Mas é verdade. Frase horrorosa. Jogadores que começam a escorrer... Mas o Corinthians também não tinha jogadores que não botavam fé? Pelo contrário. É muito mais fácil você ter ao seu lado, por exemplo, um jogador que teoricamente não é tão forte, tecnicamente falando, mas que a torcida confie, que a torcida, velho, ela vai empurrar o jogador. Torcedor de seleção brasileira, aquele torcedor modinha, aquele torcedor penteiro, o torcedor que enche o saco. Se o cara não chegar e voar e mostrar pra ontem porque o cara chegou lá... A torcida começa a pegar no pé. Torcedor de seleção brasileira é aquele torcedor porre, cara. Porre. Torcedor de clube não, é diferente. Ele tem ali dentro do clube dele os jogadores, RG, por mais limitados que eles possam ser, o torcedor entende que o jogador é um patrimônio. Então ele meio que valoriza até onde dá. Mas pra Libertadores do ano que vem, se o Santos não perder jogadores, eu acho que o Santos é um time que pode incomodar sim. Mas a zaga do Santos, RG, é o ponto fraco do time. Não. O Santos é muito bom do meio campo pra frente. Sim, do meio campo pra trás, se não ali perder, é um inferno. Vocês não acham tão ruim assim a zaga do Santos? O time joga fechadinho, marca legal. Se não perder jogadores... Mas, Sombra, você pega o meio campo ali, vai, por exemplo, com o Thiago Maia. Bom cabeça de área. Você tem o Renato, que é aquele cara mais de saída, e o Lucas Lima fazendo a frente dos dois. Aí você tem aberto numa ponta o Gabigol, na outra o Giovânio e enfiado ali na frente o Ricardo Oliveira. É um puta time. Mas você pega lá a zaga, vai, o goleiro do Santos é aquele goleiro que não dá pra falar que é uma porcaria. Não é uma porcaria, mas também tá longe de ser o Cássio. É um goleiro. Não, mas tá longe de ser um Cássio. De ser um Cássio. Mas ele não precisa ser o Cássio, mano. Ele precisa ser bom goleiro. O lateral direito, bom goleiro. Você tem lá o Ferraz, o Vitor Ferraz lá, ou então o Daniel Guedes. O Vitor Ferraz, se não me engano, tem 7 assistências no campeonato. Então, mas o Guilherme Arana tem mais. Todo Corinthians é melhor. Aí você vai lá pro miolo de zaga do Santos. Lá o David Braz e o outro lá, o Gustavo Henrique, não é? Gustavo Henrique, às vezes aquele Werley. Aquele Werley que é horroroso. E o lateral esquerdo é bom, que é o Zeca. É o Zeca. Mas se você pegar. Na minha opinião, eu só acho que o Corinthians leva uma enorme vantagem sobre o Santos com relação à zaga. Aí eu não discuto. Não, a zaga é cabeça de área, RG. Você pega, por exemplo, o Thiago Maia, eu acho um excelente jogador. Mas, por exemplo, no quesito marcação, o Corinthians ele tem dois pilares atrás ali, que é o caso do Gil e do Felipe, e à frente deles aí tem o Ralf. Se puser esses três na frente de Itaipu e abrir a comporta, não sai água, RG. Os três aí conseguem parar Itaipu inteiro no braço. Mas é verdade, velho. Mas, brincadeira à parte, eu acho. Não é brincadeira, é verdade. Deixa ele brincar. Mas eu também tô falando, sério. Se o Santos passar pra Libertadores e não perder jogadores pro ano que vem. E voltando o Boca, né? O Boca tá voltando. O Boca também, foi campeão argentino. É, tá voltando também. Eu acho que vai ser uma Libertadores legal, hein? Ô, amigão. Tudo bem que vamos cair de novo naquela, né? Dos cinco brasileiros e blá, blá, blá, blá, blá, blá. E de repente você corre o risco de não ter ninguém disputando, né? Mas vamos lá. É, nós estávamos falando agora há pouco aí a respeito de santidades. E eu gostaria de do citar quê? Um cara de santidades. Quem é? É, gostaria de citar um santo aqui brasileiro também, quem? Que é o Tite. Ah! É um cara que tem feito milagres. Momento fofarrão. Meu Deus. Momento fofarrão, velho. Tá demais, hoje é uma atrás da outra, velho. Colocaram alguma coisa nesse pão de mel aí. E a galera gosta disso. Né? É, gosta não, o pão de mel tá contaminado com alguma coisa. Ô, amigão, se você cruzasse agora, talvez, se tivesse a oportunidade e a honra de cruzar esse semideus chamado Tite, cara, o que você diria pra ele? Não, cuidado, hein? É, eu diria pra ele ficar no Corinthians e tentar seguir a mesma conduta que teve o senhor Alex Ferguson. Entendeu? Mas quem que é o Ferguson perto do Tite, né, velho? Então, mas não é possível, não. Ah, juiz! Não, merecia o cartão amarelo. Merecia cartão amarelo. Vocês dão asa, porra. Não é asa, velho. Ele vai indo, ele vai aumentando, velho. É por isso que o brasileiro tem esse complexo de vira-lata, velho. Vocês, ao invés de exaltarem o que é nosso, vocês ficam pegando no pé. Eu acho que todos vocês aqui deveriam estar aplaudindo o Tite de pé. Porque quem dera vocês tivessem um técnico que tivesse identificação que o Tite tem. São Paulo tem. Então, mas tem, por exemplo, o Muricy. Só que o Tele morreu. Ele tinha com o Juvenal. Hã? Por exemplo, o Muricy ele tinha com o Juvenal. Imagina. O Muricy, quando tava com a Idara, ele não gostava da Idara. Não tem nada a ver, mas Muricy, isso não deixa de ser. Só que você não tinha identificação com o São Paulo, era com o Juvenal. Não, você tá louco. Tá louco, velho. Você tá louco. Pode falar besteira, velho. Fala bobagem. Tá demais. Ô, Benjo. Ó, amanhã. Me ajuda aí. Amanhã o Muricy entra no clube fácil. O Aidar não. Sei. Então, mas é isso que eu tô falando. Me ajuda aí, Ben. Mas ó, o Tite ele teve uma boa identificação ali com o Andrés, agora com o Roberto. Mas com o André, com o Andrés e com o Roberto ele teve. Ah, Benjamin, é o Tite, mano. Ah, fala do título. O Tite ele tem uma aura boa, Sombra. Você já encontrou o Tite em algum lugar? Eu já contei a história do Mário Gobi, contei pra vocês e a minha fonte quando eu uma vez entrevistei o Edu Gaspar, ele confirmou que não era mentira, não. Já contei pra vocês a história da véspera do jogo contra o Chelsea? Okay. Não. Eu tinha essa informação. Eu falei, vou checar antes. E uma vez que eu entrevistei o Edu Gaspar, eu perguntei pro Edu Gaspar. O Gaspar confirmou. Véspera do jogo, BRG. Aqui, o Rafa Benítez foi pedir bênção pro Tite? Corinthians e Chelsea. Mário Gobi tinha ido ver com o elenco aquele jogo Chelsea e Monterrey. Foi. Foi 4-0? Foi. Aquilo balançou. Aquilo mexeu com o Mário Gobi. Na véspera do jogo, Mário Gobi tava em. Meu, o bicho tava nervoso. Corria pela perna. E mandou chamava um por um da comissão técnica lá. E falou pros caras. Falava, olha, tem que jogar fechadinha porque a gente não ganha de Chelsea não. Nós vamos tomar um saco, pelo que eu vi. Não dá pra ganhar. E foi chamando todos da comissão técnica. Que loser. Mas o Chelsea perdeu vários gols. Não, você tá de brincadeira, Sombra. O presidente do clube vai chamar o presidente do time vai chamar os caras. Na véspera do jogo, vão falar que nós vamos tomar um saco, vai perder. Não, tá lógico que isso tá errado, mas... Olha, é difícil, hein? Um por um. Os caras falam, presidente... O Tite também? Um por um. É um loser mesmo, velho. Ô, Adriano! Fala, Sombra. Um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado, você pode mandar um salve aí pra uma galera? Manda aí, parceiro. Manda aí que é tudo nosso. Quem tá em perigo? É rápido aí. Eu quero mandar um salve aí pro pessoal do grupo aqui, o LHP Monstro. Boa! Que é aqui do bairro aqui, o pessoal, Jardim Brasil, Vila Sabrina, Vila Medeiros. Ó, aí tem os caras sangue bom, mano. Ó, Chapolin, o Sapo, Jarrão. Mandar um abraço também pro Fabinho, daqui do meu prédio, o Júnior. Boa! Pessoal aqui do meu prédio, até pra minha mãe, que tá escutando aqui. Boa! A rádio. E queria falar aí também se o Portuga não tá aí, né? Ah, não. Borrou, foi embora. O Portuga foi tentar fecundar o próprio óvulo em Minas, velho. Tá lá em, tá lá em Belo Horizonte, velho. Pô, queria saber se ele ainda acredita no Atlético Mineiro. Não, não, ele falou que já jogou a toalha. Quem falou? Portuga. Ele falou acredita. Que... Ele acredita. Não, ele falou que quer ter um filho do Levi. Ele só pode ter um motivo agora pra acreditar nisso, só pra não trazer a minha Itaipava, velho. O resto... Mas é isso, um grande abraço pra vocês aí também. Valeu, vocês são impagáveis, certo? Valeu. E continue com essa audiência aí, sucesso de vocês aí durante muitos anos aí. Muito obrigado, amigão. É nóis. É nóis. Valeu, cara. Oi, obrigado. Desculpa pelo mano aí. Valeu, abraço. Mano, só falei a verdade. Valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM, no oferecimento de Recubriplast, Dodô. Ah, vamos falar de Recubriplast, porque é o seguinte, o que foi, Jean? Não, foi a moto que gemeu. Não entendi isso aí. Moto gemeu. O que é isso aí? Olha, ô Motinha, você que tá com problema, eu sei que você tá com problema de infiltração na sua casa. Ó, passa a dica pro Marcelo Oliveira, mano. Marcelo... Tá com problema de infiltração na defesa. Marcelo Oliveira, você tá com problema de infiltração na defesa. Atenção você que tá com problema aí na sua casa. Ontem choveu uma barbaridade aqui em São Paulo, hein? Olha o que tem de gente que ficou com medo dessa chuva. Problema de umidade, tem problema de goteira, problema de infiltração. Você não tem que ter esse medo, esse receio. Porque você tem que fazer o seguinte, você tem que proteger a sua casa. E se você proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast, esses problemas todos vão pelo ralo, RG. É verdade. Gostou? Porque não é chuva, vai pelo ralo, hein? Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. Recubriplast é o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast é o único com garantia de 5 anos. Olha só que legal. Você, meu amigo, vai encontrar aí Recubriplast nas boas lojas do ramo, tá bom? Você pode consultar todas as lojas, todas as nossas lojas, no www.sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Mandar um abraço pro Ricardo Palmeirense, grande Ricardo, grande. Papai, proprietário das lojas Palmares Tintas, ouvindo a gente. Ah. Olha, obrigado pela audiência aí, Recubriplast, hein? Boa. Muito bem, Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento do consórcio Honda, a promoção chegou a sua vez, consórcio Honda, compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan, todos os meses. Deixa eu falar aqui com o nosso componente da categoria de base, torcedor da Lusa, Luiz Moraes. Tem alguém da Lusa aí que dá pra trazer pra time grande? Ô, Luiz, o Estevão renovou. O Estevão renovou até o final do Paulista. Muita gente não gostou, os torcedores, mas eu achei legal pra dar continuidade lá no trabalho. E eu acho que também a Portuguesa, na atual situação, não ia conseguir algo muito melhor, não. E o Estevão tá ótimo, né? Um bom técnico, apesar que na última rodada lá, eu achei que ele tomou um nó tático lá do técnico da Vila Nova. Quem é o técnico do Vila Nova? Augusto. Augusto. Que é tio do Zé Hugo. Deve ser. Augusto. Liga pra ele, ele tá lá fora falando esse idioma. Trouxa. Então, eu achei legal. Agora, uma notícia não muito legal pros torcedores da Portuguesa é que o Guilherme Queiroz só tem mais um mês de contrato. E foi a revelação da Portuguesa, embora nos últimos jogos não tava muito bem. Mas... Joga do que esse? Atacante. Atacante. Atacante. Eu preciso estar atrás dele. Inclusive o Corinthians, Palmeiras e Santos estão atrás dele e o futebol chinês também. Pertence a quem? Não, agora vai terminar um mês, termina. Daqui a um mês ele pertence a ele mesmo. A ele mesmo? Quantos anos? Acho que tá com 20 e pouco, agora não sei. E é o seguinte, o empresário falou. Quem é o empresário dele? Só pra saber. O ex-goleiro Wesley. Wesley jogou no Juventus em 93 e um monte. Eu conheço esse cara. E o único time grande que ele passou, lembra? Ele chegou a ser reserva do Vasco na época do Elton, lembra? Não. É. O Elton, sim. Do Elton, lembra? Para, é mentira desse tonto, velho. Tá muito louco. Wesley, alguém colocou alguma coisa nesse pão de mel. O Elton. Ah, ele vai embora. Ou vai lá comer cachorro adorê. E aí, vai venderam ficar, o Coliseu ou não venderam? Quem vender? Não vai vender, não. Mas da Lusa, logo dá pra aproveitar o Guilherme Queiroz, é isso? É, o único que se destacou aí, que os times grandes estão querendo ele, né? Mas... vamos ver agora. E a Lusa não vai ganhar nada, né? E falar em times grandes, Viu, Dodô? Aquele volante lá, Fernando Bob, lá da Ponte Preta. Fernando Bob. Há quem diga que o Palmeiras atropelou a concorrência e vai levar o Fernando Bob. Pô, não conheço, velho. Bom jogador, mano. Ele tava palavrado com o Corinthians. Bom jogador esse moleque. Há quem diga que o Palmeiras já fechou com ele. Chegou na frente. Jogador de marcação é bom. Melhor que aqueles caras que você tem. Volante? Amaral, volante, cara, e girou. Também melhor. Mas isso precisa de volante pra, né? Bem melhor do que Amaral, Giroto, essas coisas que você tem lá. Avisa os tiozinhos, avisa os tiozinhos lá que nós não temos culpa nenhuma, cara. Pô, pãozinho passou de um real cada um. Não, tem que cobrar agora, mais caro. Agora nós vamos ficar pagando a conta. Um real. Nós vamos ficar pagando conta da Portuguesa não, agora, velho, você tá louco? Aí também você discute com a Dilma. Mas você compra o pãozinho unitário ou por quilo? Não, mas não é, por quilo, né? Por quilo, velho. Ah, o Mano compra líquido. Então, é que antigamente era assim, o Mano compra pela massa. Líquido? Peso líquido. Você vai pagar pelo seu também, não. Eu sempre cheguei na padaria e falei, me dá três pãezinhos. São três pãezinhos do mesmo jeito. Mas os caras fazem com menos massa. Mas antes dela te vender, ela pesa. O que muda isso? Lógico que muda. Tá roubando. É bom, geralmente, quando você vai comprar a padaria, mais gramas que tá sendo desumilde, velho. Que diferença. O pão francês, ele tem que ter 50 gramas. Ô, Benjamin. Muitas vezes o cara, quando ia fazer o pão lá, ele colocava 50 gramas, tá certo? Com aquela massa. Sim, sim. Era o peso líquido, RG. Porque muito era bromato. Sem embalagem, ele colocava lá, por exemplo, aquele peso daquela massa a 50 gramas. Mas quando assa o pão, Domênico Gato, quando assa lá o pão, é nítido que o pão não vai preservar aquele peso que ele tinha quando, antes de ir pro forno. Porque depois que você coloca no forno, ele assa, ele evapora o líquido, tá certo? Ele vira uma massa. Sim. Então, Benjamin, você vai estar pagando aí por um pão de 50 gramas um valor que não corresponde a 50 gramas. Ele vai pesar 37. Ele nunca comprou um pão na vida. Você já foi numa padaria comprar um pão? O que altera, Benjamin, é que você paga... Lógico que nunca foi. Fala a verdade. Não tem conhecimento. Benjamin, o que altera é que você paga... Você pagava o pãozinho 10 centavos cada um. Hoje, você paga... Como ele é por quilo, se você for fazer a conta, você paga um real, mais de um real. Essa é a diferença. Três pães. Ele nunca foi na padaria e falou, me dá três pães. Me dá três pães. Eu duvido que você foi na padaria e falou, pãozinho. Me dá três pães e 100 gramas de mortandela. Peraí, eu ouvi mortandela? É mortandela, em Santos fala mortandela. Ouviu. Em Santos fala mortandela, não é mortadela. Mortadela é em São Paulo, em Santos fala mortandela. Se bobear, Benjamin, se bobear, Benjamin só entra em elevador acompanhado porque não sabe apertar o botão lá. Não, João, a discussão não sou eu. Não, é você sim. Porque falar que não altera nada o preço do pãozinho, você é um louco. É desumilde. Você tá louco. É desumilde. Sombra. Eu entrava antigamente na padaria e falava assim, por favor, me vê três pãezinhos. Claro. Sim, antigamente. Quanto custava? 30 centavos. 30 centavos. Isso. Tá bom, 30, 50 centavos. É isso, isso. Hoje você entra na padaria e fala, pera. É, e fala, me dá três pãezinhos. Isso. Quanto sai? R$3,30. E aí? Não mudou nada. Peraí. R$3,30. É um real, é mais de um real o pãozinho, seu louco. Isso aí é um equívoco do RG. Isso aí é um equívoco do RG. Quer ver se é? Os riquinhos da mesa. Os riquinhos da mesa não estão nem aí com o preço da bagaça. Pode cobrar o que quiser. O quilo do pão. Entendeu? Pode. O quilo do pão geralmente iria em torno de R$12,00. R$12,00. Então, se você vai comprar três pãezinhos, você vai comprar 50 gramas. 150 gramas, tá certo? Sim. Como que vai custar um real cada pãozinho? Só na padaria da RG. Só na padaria do RG. É lógico que custa. Faz as contas, é matemático. É lógico que custa. Não, mas ó... Tá 100 gramas vai dar 1,20. Mas aonde? Um pãozinho vai dar 60 centavos. Aonde 100 gramas? Que padaria é essa que vocês estão fazendo essa conta? Onde eu vou até... Você tá te enganando, RG. O cara, quando vai pesar o pão da RG, ele deixa assim o dedo em cima da balança. E o paga-lancha vai lá e paga. Mas ó, tem que tomar cuidado com duas pessoas aqui. Celular. Qual é aquele Motorola, o PT-550 é mais pesado? O cara coloca aquele contrapeso, velho, de prender comando, que ele deixa comando em cima do balcão, sabe aquele contrapeso? Ele põe junto na balança. O RG é aquele lá, que você fala, o que pesa mais, um quilo de chumbo ou um quilo de pena? Os dois são um quilo. Na padaria de vocês custa 10 centavos o pãozinho. Na Vila Madaloca tá 3 conto, pô. Peraí que eu tomei um pito. Agora eu tô tomando um pito da Santa. Via WhatsApp. Da Santa. Da sua esposa. É, da Santa Renata. Tá me passando um pito. Santa Rê. Também sua esposa com ela. Também falou... vê se ela tem razão. Calma lá. Eu tenho que ser justo com a minha mulher. Ó, Rê, tá fazendo cara de desdém pra você. Ela está ao lado. Ela está ao lado da RG. Ela falou: um pãozinho sai um real. Aí, tá vendo? Na minha mas é o pão cachê. No quadrilátero de ouro deve sair mesmo. Não, mas ô Renata, esse pão que você tá falando é o pão cachê socado por um rabino. Mas é verdade, o rabino tava lá socando a massa. Socado por um rabino, lógico, é mais caro. Lógico, é mais caro, mano. É bem caro. O cachê é mais caro, mano. Só pode ser isso. Na comida cachê é mais caro. Mas então o pãozinho do RG não é do rabino, é não, né? Não, mas é que no quadrilátero de ouro é caro. Mas ó, eu tô preocupado com duas pessoas aqui. O RG que o padeiro tá roubando. Bravo com você? Tá nada. Aqui, ó. Aviso, mano, que eu vou todo dia na padaria. Boa, opa, bruxa. Eu sei, Santa Cachê. Renata. Tanto é, Renata, que você, se você pedir, por exemplo, ó, vou te dar uma dica. E olha o que ela falou em Bailê, seja homem. Eu sou RG. Não, e não é Cachê. Seja homem e vê o WhatsApp da rede. Ela falou que não é Cachê, mas então eu vou fazer uma, ó, vou fazer não, um desafio com você. Ela falou o quê? Ó, um pãozinho sai um real, eu vou todo dia na padaria e não é Cachê. Mas, ô, Renata, então eu vou te fazer um desafio. Mandou mesmo, mandou mesmo. Pede lá, ó, Renata, é você santa, que é judia, né? você conhece que não pode misturar carne com queijo, pergunta lá na padaria, fala, eu quero churrasquinho com queijo. O cara não vai te fazer, porque a padaria é Cachê. Tá louco? A padaria é Cachê, tá o cara vai falar, não é a padaria Cachê, ele tá maluco. Ô, Renata, tá maluco. Ao invés de você ficar brava comigo, você deveria ficar brava com o seu marido, sabe por quê? Meu o cara, Deus. O borracheiro, cobrou 150 reais do Benjamin pra arrumar o pneu. Pra tirar com o prego do pneu. Tá vendo? Não acredito, velho. Tá vendo? Mas o cara fez de tom. Não. O cara olhou pra sua cara e falou, você é bobo. No meu bairro é 25 reais. Sabe o que eu falei? R$25 você compra a roda no meu bairro, me desmancha. Ah, bom, aí é problema seu. Eu só falei pro cara, por favor, coloque o pneu de volta no meu carro e foi embora. Oh, o cara tirou o pneu ainda? Aqui, ó. Olha, ó. A Rê falou pra você. Para de inventar coisa. Então, Renata, pede lá um churrasquinho com queijo nessa padaria Cachê que você vai. Não é padaria Cachê, existe padaria Cachê. Existe padaria Cachê? Existe sim. Mas deixa eu agradecer. Essa padaria aí é do Ed Café. Mas os ortodoxos comem qualquer pãozinho? Claro que não. Pergunta lá pro Rabino Nua, lá, não, se ele come qualquer pão. Benjamin! Benjamin! Peraí. Mas Benjamin. Em Genópolis, padaria Cachê, não tem. Tem açougue Cachê. Mas de onde vem o pão? Tem como é que chama? É porque não existe judeu português, mano. Mas eu quero agradecer. Olha, eu não vou fazer jabá. Rita. A Rê mandou pra você o nome da padoca que ela vai, não faz jabá. Não é essa que ela vai. É essa que ela vai. É boa pra caramba. É boa também. Mas deixa eu, agradecer a Rê. Abraão não veio pão cachê. A Rê, ela simplesmente. Oh. A Rê simplesmente desarmou, viu, Domênico? Um cirquinho que tava começando a ser armado. Boa, Rê! Começou a. É porque esses caras não compram pão na padaria. No bairro do nosso bairro, nunca vai na padaria. No bairro do senhor não tem. Não vai. Senhor Benjamin. Nunca vai na padaria. Por que, senhor Benjamin? Eu não tô na discussão. Lógico que tá. Nunca chegou na. Nunca chegou pra cima. A Rê falou que existe. Me vê três pães, dois pãezinhos, quatro. Nunca foi. A Rê tá falando pra mim que existe padaria Cachê, sim. Lógico que existe. Tô falando. Benjamin. Matéria, caramba, do Globo, matéria do Globo.com, do G1, de três meses atrás. Tá bom? 3 meses atrás. Tá aqui, ó. Preço do quilo do pão em São Paulo. Centavos, preço do quilo do pão em São Paulo. Preço médio do pão em São Paulo. 12 pau. 10,36. Matéria de 3 meses atrás. Aqui, ó. Alaor Bartolomei. Acabei de comprar 4 pãezinhos por R$3,80. Eu quero saber quanto pesou. R$0,95. Aqui, 90, mas não, mas é cada pãozinho. Quase pãozinho é 50 gramas. Não, senhor. Os pãezinhos estão dando muito mais de 50 gramas. Não adianta falar o preço do pão, tem que falar por peso. Fábio Gabriel. Ouvinte mal intencionado. O RG está correto. Lógico que tá, o preço é esse, gente. O quilo, R$13. Você não vive na realidade. Se o quilo é R$13, 50 gramas dá quanto, velho burro? Juiz! R$13, 4 pãezinhos dá R$3,70. Porque aqui, o pãozinho muito mais de 50 reais. 4 pãezinhos. Agora entrou a família de todo mundo. Ó, a dona Jamile agora. É R$12,90, é isso? É, a dona Jamile. R$12,90 o quilo. E quanto dá 50 gramas? Ué, é metade? Ah. 12,90 o quilo. E quanto dá 50 gramas, então? É que o dono dessa padaria tá com lava jato, gente. Então, vai dar 60 gramas. 60 centavos. Ô, o dono dessa padoca aí é do lava jato, velho. Só que na padaria que ele vai, pode sair perto de um real, se o pãozinho tiver com 80 gramas. Não, é o preço do bairro, velho. Não, não. Os caras tão brigando com o preço do bairro, velho. O que é preciso, o que é preciso entender... Não, o que vocês não estão entendendo... Você, seu trouxa! O que vocês não estão entendendo é que antigamente o preço unitário ele era padronizado. Hoje, por quilo, cada um cobra o que quer. É isso que vocês não estão entendendo. Sempre cada um cobrou o que queria. No quadrilátero de ouro é mais caro, mano. Manda um abraço aqui pro Rabino Nua, que falou: eu só como pão kasher. E o cara fica lá fazendo pão, beija minha maçã da massa, assim, mas fala: Jerusalém, Jerusalém. Como é que é isso? Jerusalém em hebraico. Como é que é? Jerusalém, Jerusalém, a maçã do pão. Agora eu quero falar com você. Pô, mas então o RG também tá comendo pão kasher. Não, mas o cara tá enganando ele. Eu tô desconfiado do idoso, mano. Mas tá tudo idoso. Tô desconfiado que tô comendo. E o RG é aquele cara que já não enxerga a nota, sobre ele. Puxa uma nota de 50 e o cara fala, tá faltando 20. Gente, tão enganando o RG. Olha, pessoal da Vila Madalena, vocês encontraram o RG numa padaria, pega na mão. Vai lá, acompanha até a padaria. E ó, tão cobrando a mais do velhinho. E o RG dá uma nota de 50 e o cara fala, de 20, tio, tá faltando dinheiro. Agora, peraí, você vai deixar os caras falar isso? Ele tá fazendo conta ainda. Meu, você tá falando quem? Os caras que não vão em padaria? Vou discutir com quem nem sabe o que tá falando. Eu vou todo dia na padaria, você é louco. Nada. Porra, o mano nunca entrou numa padaria. Imagina. E ainda te digo quanto eu gasto em padaria por mês. Quanto? Sou elétrico, gasto. Quanto você gasta? Gasto. Já te digo agora. Eu gasto uns 30 reais. Você tem anotado? É, tem um software aqui, eu marco tudo. Esse é um tempo mental. É um doente, velho. Ele é doente. É verdade, você dá caixinha, você marca tudo também? Quando saiu o dinheiro... Você dá caixinha, você marca a caixinha? Marco. Meu tudo. Deus. É um doente, velho. Tudo. Quanto você gasta aí? Abre sua planilha. Não é normal. Excel aí. E depois puta, eu bicho, de novo. É, eu que olha, Domênico, você tá certo, viu, Domênico? É brincadeira, velho. No começo do programa eu achava Eu tô falando, que você tá falando besteira, mas agora eu concordo com você, velho. Fala, quanto você gasta por mês? Olha lá, eu tô consultando aqui, cara. Pera ele aí, tem uma planilha, velho. Peraí que eu tô vendo aqui. Ele oscila ou você mantém sempre o mesmo? E você toma um cafezinho no balcão, você dá a caixinha, você marca aí? Olha, rapaz, ó, mês passado, R$41. Ah, sou da mês inteiro? Dá, velho. Tá aqui. De caixinha? De caixinha? Ah, mas não, não, na padaria. Na padaria. Na padaria. Ué, você toma um café, ó, você chega na padaria, pede um pingado, um pouco manteiga. Por exemplo, você entra na padaria, você pede lá um café, uma média, você já anota na tua planilha? Tá aqui, ó. Anoto tudo. Ah, não é possível, E aquela moedinha que você deixa no Pires? Dia a dia, tudo. E aquela moedinha que você deixa no Pires? Você conta aí? Tem de anos aqui. Que porra é essa? Hein, porque na vida a gente tem que saber no que a gente tá gastando errado, certo, se tá sobrando, se não tá. Vai sentar. Hora que acaba, velho, acabou. Vai sentar no que sou taxado. Eu é que sou taxado de louco aqui, velho. Eu faço controle. Vocês querem que a presidente do país gaste menos do que arrecada? Ah, para, eu faço controle da minha vida e eu sou louco. Ah, para, vai. É, também tem isso também aqui. Ó. Aquela moedinha que você põe no Pires. Que caixinha você coloca aí? Outra, Xé. Vai, RG. Quem é mais burrinha dos dois? Não dá pra saber mais, velho. Dá empate. Ele é um doente. Aquela moedinha que ele coloca no Pires de caixinha pro cara do café, ele marca ali, velho. Você anota também? Marca tudo. Você dá R$1,30 pro café de caixinha. Você vai lá na vida, velho. Nossa, velho. Marca 1,30. Olha só, meu, vou dizer pra você. Ué, tô falando. Tá certo, Domênico. Você não é louco. Eu tô falando. Você é muito louco, velho. Então, mas hoje eu posso falar. Esse é um dos programas mais loucos que já teve no Estádio 97. Eu sou gagá. A gente começou com o Hugo. Falou tanta coisa, tanta loucura. A gente que leva fama aqui, a gente tinha que fazer um programa, um dia especial sobre a vida do Sombra, cara. Eu sou gagá. Não, melhor não. A gente vai sair do ar, velho. A gente vai sair do ar. É melhor não. O país gasta, ele dá 1,30 de caixinha lá, 1,10, ele anota na planilha dele do Excel. Não, mas ele é doido, mano. O Sombra, se morasse nos Estados Unidos, certeza que ele já tinha comprado uma metralhadora e matado nesse país. É que aqui a compra de arma é um negócio mais restrito, assim, agora não, quero falar com você. Só pra terminar, você gasta a média de R$41 por mês. Não, foi no mês passado. Um mês, pois é, se esse mês você gastar 53 na padaria, você vai rever os custos pra ver o que tá errado? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Gasolina você gasta quanto por mês? Gasolina? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vem aí. Então, a planilha Excel, gasto combustível. Não é possível. Não, não é Excel, não. É aplicativo. O Sombra, velho, o IBGE é ambulante, velho. Ele anota tudo. Mano. Meu Deus, olha, do mês céu, passado, véio. R$150. Só? Só? Só. Ele mora do lado da rádio, velho. Você gasta 40 reais. Ele mora do lado, porra. Ele mora aqui do lado, mora aí do lado. Ele não vem de carro. Ele gastou 150. Ele gasta quanto? No mês? De gasolina? Mora aqui do lado? Gasta quanto? Não dá um quilômetro pra gasolina? Vou falar não. Gasolina, eu não falo. O carro do Benjamin, mano. O carro dele faz 200 metros com litro. Segue, segue. Você gasta. Você gasta mais que o Sombra tá fazendo. É mais de mil ou menos de mil. Você gasta mais que eu? Mil por semana, sabe? Não, você gasta mais que eu por semana? Não pode ser. Ah, gasta. Por semana, R$2.000? Não. Não. 200 por semana. 200. Lógico, o carro do Bop dele, velho. É o quarteirão. O carro do Benjamin precisa levar um posto do lado. Entendeu? Ele anda com um posto do lado. O Benjamin, quando liga o carro, a camada de ozônio tosse. A camada de ozônio tosse. Não. Não. A camada de ozônio tosse. Esse gasta, mano. Opa. Bebe, velho. Tem jeito, esse, cara. Mesma marca. O carro bebe. É a mesma marca, velho. É. Velho, esse programa hoje tá sensacional, velho. Gente, só um minuto. Agora eu quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, diz aí, você tá com dinheiro sobrando? Acho que não, né? O velho não tá. Hoje em dia, quem é que tá? Esse é mais um ótimo motivo para você fazer a Banditec. A Banditec oferece bolsas de 20 a 100% para os 5 primeiros colocados de cada curso. Isso faz ou não faz diferença? Diga, faz ou não faz? Faz, né? Mas tem outras diferenças importantíssimas. A Banditec é a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório, a primeira com curso de inglês, a primeira com atividades de coaching. E aí, vai fazer uma faculdade de TI que não inova em nada? Faça diferente, cara. Faça Banditec. Acesse banditec.com.br. Inscreva-se para o processo seletivo 2016. São 3 cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Estádio 97. Ai, meu Deus. Estádio 97 também tem oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Também oferecimento de Consórcio Honda, também no oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Pessoal, tava pensando aqui. Jogador 100% é aquele que manda bem dentro e fora de campo e responde em entrevista pós-jogo sem falar groselha. Será que o RGC daria um jogador 100%? Bom. Dentro de campo, vocês já viram que eu... eu sou o melhor daqui. Eu sou o melhor. Então a gente vai fazer o seguinte. Você vai fingir que tá respondendo uma entrevista pós-jogo. Só que todo jogador responde meio cansado, boca seca. Então você vai ter que falar cheio de farofa na boca. Tá fechado? Eu duvido. Farofa na boca? Eu duvido, RG. Eu quero ver. Essa eu quero ver, vai. Quero ver. Então vamos lá, vai. Vai, por exemplo, vai. Bom, você não jogou bem... Houve ótimos passes, mas infelizmente as finalizações não foram 100%. Nossa, tá caindo tudo aí. Agora vamos treinar pro próximo jogo e já nosso melhor. RG. Porra, foi sensacional. Pera lá. Agora, ó, pra molhar a boca que tava seca, RG, a gente separou aí uma Itaipava geladinha pra você. Afinal, quem é 100% merece uma cerveja 100%, não é? Opa! E aí, você que ouviu aí o RG fazendo essa bagunça, curtiu a zoeira? Então, ó, fica ligado que a Itaipava tá com uma série de surpresas pra você, hein? É, quem sabe você não é surpreendido também, hein? É, futebol 100%? Só com a Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Ah, e não se esqueça, hein? Acesse lá a fanpage da Itaipava, hein? É facebook.com/Itaipava Cerveja. E veja lá o desafio super bacana que rolou no último jogo, viu? Mas atenção, beba com moderação. Boa! Só um minuto. RG. Sim. Só um minuto. Fernando Loner mandou um Twitter aqui. Quem? O Loner, se o RG tá importando o pão francês de Paris. Eu só quero avisar. De novo? Eu vou responder. Eu só quero avisar falando vários preços. Só quero avisar todos os trouxas E no Twitter? Tá falando com você, Mota. Sobre o Domênico. Ele tá falando com você, Mota. Não, não, comigo não. Então, aqui, ó. Igor Mendonça. Eu nem pergunto pra você. Todos vocês conhecem o Igor Mendonça. Vai. Olha, comparado com três pães, a R$3,30 sai mais barato. Mas enfim, o RG tem razão. Ficou caro pacas de uma hora pra outra. Tá osso, RG. Os padeiros estão colocando cimento nos pãezinhos. E, ô, Portuga, agora, por aí vai. Olha quanta mensagem de neguinho concordando comigo. Agora o Igor Mendonça virou ministro da economia. Não, é o Igor Levy. É o Igor Levy agora. Tá, agora é o cara. Ô, Domênico, engraçado que a crítica serve. Tá ficando pior cada hora. A crítica serve e a crítica tem que ser citada, né? A concordância não. Vocês são uns trouxas, meu. Ah, vocês ficam pagando pãozinho aí, cara. Você que paga o ralo no pão, eu que sou. Ah, juiz. Mas eu não tenho saída. Eu não tenho saída no meu bairro. Antigamente, eu tô vendo. Antigamente tinha aquela gira, você é mal paga pau, agora você é mal paga pão. Tô enganando o RG. Mas muita gente, viu? Peraí. Você é doido, mas tem muita gente que gosta de nego doido. Meu, tem um monte de gente perguntando qual aplicativo que você usa. E os caras são igual você, marca até um centavo. Tá vendo? Você tá vendo? O Marcos Sunderline Mouco falou assim: perfeito, Sombra. Aqui em casa fazemos o mesmo e a nossa vida financeira melhorou demais. Meu, isso é sério, gente. O Sombra... Quer melhorar a sua vida financeira? Rasga o cartão da tua mulher, velho. O Sombra tesoura e dá no meio. O Sombra aí, presta, agora, o Sombra, na real, presta um desserviço ao rádio. Assim, desserviço, vocês estão loucos. Sim, senhor. Você com as suas loucuras incentiva os caras a ser louco. É. Você dá uma caixinha, você marca? Eu tô ensinando as pessoas a serem responsáveis, elas controlarem a vida delas, pra não chegar no fim do mês e ter uma surpresa desagradável. 31/12, você perguntar, Sombra, quantas vezes você evacuou no ano? Ele tem a número. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, não duvido! Mas se você levar em conta... Mas e ele compara, se tava mais doente. Se você levar em conta uma vez por dia, então, são 365. Mas aí... Mas tem que contar os extras. Por exemplo, tem dia que você tá com estômago ruim. Não, mas... Ainda guarda. Essa contabilidade ele deve ter para quantos metros de papel higiênico. Você ainda guarda todas as contas que você paga? Guarda um monte, cara. Que esse é o país que você sempre é incriminado. Até quantos anos você guarda? 5 anos. Ah, no mínimo 5 anos, né? Obrigatório. Eu também tenho guardado. Obrigatório você guardar. Tem que guardar. Esse é o país que amanhã você tem que guardar. Nego, é por isso que você tem problema, Ben. Que o outro dia chegaram. Outro dia o Domênico pagou uma conta e chegaram falando: ó, o senhor não pagou essa conta. Se ele não tivesse guardado. Eu tenho. Se ele não tivesse guardado... Mas você salva em HD, você deixa lá no computador. HD se apaga. É, aí apagou o HD. É. HD faz. Se apaga. Deu um pau no equipamento. É, na sua mão. É. Tá na mão. Boa, é, é verdade. É o Sheldon. O computador, saiu da pau, dá tudo. Tudo dá pau. É. Nesse momento, tudo acontece errado. Agora vocês vão se virar contra mim. É lógico, mas é que você é o tonto, velho. O foca no foco é o sonho. É, o foco e a foca, velho. Gente, outro dia ele foi perguntar pro filho dele onde tava o passaporte. Ó, o filho que guarda o passaporte. O Sami? Não tem a menor dúvida. O Sami é responsável? Porra, mas ele tem cara de menino responsável. Tá louco, velho. Dá chamada em você. Às vezes parece que ele é o pai e eu sou o filho, meu. Certeza. Ó, o dute do carro dele fica na mochila do Sami. Olha aqui. Não tá muito longe isso. Ai, vamos lá, momento sem parar, vamos lá, três ouvintes rapidinhos, ligeiros aqui no Estádio 97, três na sequência, vai sair curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. Bora. Olha, programa de doido. Alô. O Sombra tá, você quer o quê? Opa, boa noite, quem fala? É o Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bom? Bem, e você? Bom, Rodrigo do quê? Rodrigo Marcondes de Andrade. Bom nome de Conde, hein? É? Ah, família com brasão, sabe? Aquelas famílias tradicionais. Ah, sim. É, com e quantos anos, cara, velho? 3.6, Dudu. 3.6 hoje, RG. Mas é interessante, né, Domênico? O que é interessante? Esse tique do Sombra aí, essa mania. Essa toque. Mania, ah, né? Você acha interessante? Não é toque, não. Isso é esclarecimento. De ficar Marcondes tudo. Que... Ah, sensacional. Marcondes tudo. É, o cara sensacional. Ah, já saco, velho. Puta vida. Cara, os caras estão tudo falando que o Sombra tá certo. Por favor, na hora, hein? Todo mundo tem planilha. Olha lá, os caras tudo marcando. Aí, rapaz. Tô falando. Você tem também, Dodô? Não. Não dá pra ficar mais, não. Se for de Excel pro Domenico, vai falar que é o banco. Nossa, tá louco. Não dá. Não dá. Pra ficar marcando, não dá. Você pergunta o preço das coisas, Benja? Lógico, tô louco. Hoje jura? Pô, você tá louco? Você é burrinha, velho. Acho que eu sou o quê? Não, você acha que eu sou o quê? Você pergunta, se você vai comer uma coxinha, você pergunta quanto que é a coxinha? Não. Eu também não, então. Ô, velho aí, qual que é o bairro? A do pneu eu perguntei depois Bom que o cara dia, tirou. Tá aí. Tô aí, mandei, coloca de volta. O cara olhou pra sua cara de volta, falou, de volta. 150. Falei, quanto? Põe de volta. Quanto carro, mas é, pneu. Mas essa cara, tá louco, que é isso? Fala, ninguém, o carro é bobo, esse é bobo, velho. Isso não, furou existe, o pneu, levei pra arrumar. Mas 150? Eu falei, pô, o cara tirou o pneu e tal. O cara falou, R$150. Eu falei, quanto? Mas eu não entendi pra que tirar o pneu. No teu carro não tira o pneu, velho. O cara tira conserta... Porque... Não, não dá. Não, mas tem que ver, tem a manta lá, não dá. Pô, amigo, qual que é o bairro? Casa Verde. Opa! Aí é nóis, pô. Ai. Perto do Le Village, que aí você tá construindo maravilhoso. Ah, é legal lá. Pertinho, vizinho. Macarrão não gosta aqui. É nóis, vizinho, é verdade. Vizinho, é nóis. Boa, velho, é nóis. E o time? Tricolor eu. Tricolor eu. Ah, tricolor! Deixa eu fazer uma pergunta pro ouvinte. Tá rolando agora uma hashtag que é Volta Lugano. O que, que você acha dessa história do Lugano? Pra hoje ontem, é aniversário do Lugano, né? Pra ontem. Precisamos de um cara que traga raça de novo pra esse time de, desculpa falar, né, de acomodados aí que tá o São Paulo hoje. Mas você acha que, por exemplo, em 6 jogos o cara começa a embalar e tal, a torcida não vai queimar o cara? Ele não vai se queimar como ídolo? Jamais, o Rogério tem falhado e a torcida não tem queimado ele. É, pode ser, mas eu não sei não. Ah, viu, não, ser que mude, que eu achava coisa... que ele era mais assim pra ser um técnico, ah, não, alguma ser coisa. Ser que mude a opinião, técnico. A não ser que mude a opinião das pessoas lá dentro, que aconteça uma reviravolta, que o Lugano fala que vai jogar de graça, que não quer mas nada. Mas o Leco falou que vai analisar, isso já foi falado. É, falar ele pode falar. O Lugano ganha R$300 mil no Cerro. A informação que eu tenho é que ele não está nos planos do São Paulo. A não ser que mude. O Leco falou que vai analisado. Jogou pra torcida, né? Não é questão de jogar pra torcida, meu. O Leco, ele chegou e falou o seguinte. Há prós e contras. Ele foi muito claro no que ele disse assim. Lugano que se vier não vai ser mais aquele Lugano de tantos anos atrás. 10 anos, né? É, de 10 anos atrás, né? Não vai ter mais o mesmo desempenho. Mas ele acha que também tem o pró, que é o... Que o jogador pode agregar fazendo parte do grupo. De repente ele pode ser um cara que quando ele estiver... O jogador entender, mas ele vai vir para fazer parte do grupo, vai vir para ser titular. Um líder, né? Exercer a liderança. Até então... porque ano que vem a gente não vai ter um líder em campo, né? É, o Rogério aposentando, quem vai ser líder? Quem é o líder do Corinthians? Ah, tem vários, né? Leva o Zé do Caroço, mano. Não, mas tem vários. Falando, no São Paulo o não vai Gil ter... tem perfil de líder, o Elias tem um perfil... Ralf, não é essa referência que o São Paulo tá. Mas o Gil hoje é o Gil. Não, sim, mas tô falando, tem não é. Ralf, aquela, né? Mas não é então, você tem vários, mas não é aquela coisa explícita. Nossa, aquele. Mas símbolo. O Corinthians precisa? Ninguém precisa. Não, o Corinthians não precisa. Não, você, por isso, quando você monta. Depende do time. Quando você monta um conjunto. Quem é o líder do Atlético? O líder do Corinthians é o Tite. É o Vitor. Não, é o Leonardo Silva. Não é aquilo, você entendeu o que eu quis falar. Mas não é aquela figura. Mas é que pro São Paulo é o pior de tudo. Encontrar alguém que faça esse papel, você pegar qualquer clube do Brasil, nenhum deles vai ter a mesma dificuldade que o São Paulo, que ele tá perdendo os maiores jogadores da história. Construam. Líder não se constrói da noite pro dia. Então. O líder, ele acontece. Se você ficar sempre querendo criar uma referência, nunca vai dar espaço para aparecer um outro. Mas eu acho que a presença, no meu entender, né, a presença do Lugano seria importante. Porque ele seria um cara interessante para você dentro do grupo. É o cara que vai chegar e fazer o quê? Você tá mandando calar a boca da torcida? Você tá louco? Exatamente. Ô, você tá pensando, isso aqui é São Paulo Futebol Clube, vai mandar calar a boca o cacete. Tá aí um cara que perdeu a grande oportunidade da vida dele de ser um grande líder, de ser um ídolo. Michel Bastos. Contrata um treinador que faça isso. Então, mas não só o Lugano, né? O Tite é um cara que faz isso. É isso que eu tô falando. Diga, Rodrigo. Tem que trazer um técnico também, né, Sombra? Também. O Oriva não dá, não, né? É, eu sou a favor. Assim, eu não tô dizendo que é viável trazer. Eu gostaria de ter o Cuca. Também, o Cuca, pra montar um time aí pro ano que vem. Eu acho que o Cuca é um cara que sabe montar times, ele não é um cara que se apega a nomes, é um cara que sabe fazer um bem bolado aí. O custo do time dele não é um time alto, é o custo alto, né, do time dele, né? É, tudo tem um preço, né? Se você traz o Lugano nessas condições, aí você vai pegar o Doriva, no meu modo de entender, você vai, entre aspas, psicologicamente diminuir o cara muito mais do que ele já está diminuído. É a minha, olha, é o meu pensamento. O Leco deu o recado. Para o cara ficar, tem que ter vitórias. Se ele não classificar o São Paulo... E ganhar sempre. A única chance que o Doriva tem, que é de 1%, é se ele ainda conseguir classificar o São Paulo para Libertadores. Ah, Sobra, mas mesmo classificando, eu acho que não deveria ficar, não. Não, isso não, cai entre nós. Não é técnico para São Paulo hoje, né, Sobra? É, não, não é técnico para São Paulo, hoje. Muito grande para ele. Eu também acho que não aguenta, Pulou etapas. Ele teria que ter feito igual o Muricy, rodado, depois de anos. Pulou etapas. Mas, Rodrigo, vamos falar de dois jogadores que eu acho que são jogadores... muito importante pro São Paulo e não tão badalados. Pra mim, Rodrigo Caio e Thiago Mendes. Não são badalados e pra mim são os melhores jogadores hoje do São Paulo. Ah, com certeza, Rodrigo e o Caio ainda também, foi envolvido numa possível troca aí com o Corinthians aí, de jeito nenhum. Ah, mas isso aí é lenda, velho. Eu não acredito nessa troca. Quem manda outro, quem manda Michel Bastos, o Edson Silva, menos o Rodrigo Caio. Michel Bastos pode estar indo pro Atlético. Não, mas eu acho que nem o próprio Corinthians propôs isso daí, porque o Pato é um jogador que o Corinthians vai tentar ao máximo recuperar o que investiu nele. Também acho. Eu não acho que o Corinthians vai... Aliás, sobre o Pato, o São Paulo deveria ter falado com o Pinotti e vocês dão uma ideia pra ele. Comprar o Pato, que o São Paulo revende ele fácil. Pra quem vendeu o Douglas por 10, vende o Pato por 50. Ah, mas vão pagar, você acha, que 16 milhões de euros no Pato? Não, tá louco. Não vale a pena. Não, mas o São Paulo vende, pode ficar tranquilo. Poderia ter comprado na época. O São Paulo é vitrine, mano. O São Paulo é vitrine. Ah, isso é verdade, isso é verdade. O São Paulo valorizou, o Pato valorizou. Com certeza. Quem é Pato quando entrou no Corinthians? Ninguém sabia que era Pato. Quem arrumou o Pato? Quem deu condição de jogo pro Pato? Foi o departamento médico do Corinthians, que faz qualquer um andar. Ué, mas vocês mesmos desvalorizaram o cara quando vocês emprestaram o São Paulo. Vocês nem queriam. O Pato pro Corinthians nem queria. É troco de pinga. 40 milhões de reais pro Corinthians. Oh, tava no Corinthians. Deu sorte. Hoje o São Paulo... Bom, não é a primeira vez que o São Paulo... Quem é Pato perde o mal. Não é a primeira vez na história que o São Paulo conserta um jogador pro Corinthians, né? O Ben já lembra bem qual foi o outro que o São Paulo consertou. E não é a primeira vez na história que o Corinthians conserta um jogador pro São Paulo, que não é mais de São Paulo, que foi o caso do Jardim. Walter Casagrande Júnior passou aí 6 meses no São Paulo, que arrumaram a vida do Casagrande. Com certeza. É que, ué, e o Jadson? O Jadson no Corinthians também. Ele nunca teve um auge tão perfeito como ele teve no Corinthians. Porque Jadson... por mais que ele tivesse tido uma boa campanha, foi em 2012 que ele jogou bem no São Paulo. Foi o melhor ano dele. Mas é que tá, Motinha, nem chega próximo do ano que ele fez aí no Corinthians. Não chega porque, próximo. Mas é porque o Jadson hoje tá numa condição de protagonista. Mas na época que o Jadson foi campeão, o protagonista era o Lucas. Que é muito melhor que o Jadson. Então, era o jogador do Corinthians também. Aí o cara deu um pé na bunda e ele foi jogar no São Paulo. O Ousado não conseguiram receber um centavo até hoje. Lógico, né? Que recebeu. Não recebeu. Não recebeu. Nada. Ô, Rodrigo, perdeu. O Corinthians doou esse dinheiro pra Unesco. Não, não recebeu. Tava brigando. Não conseguiu. É o índio, velho. O Corinthians quis pegar o dinheiro. O Corinthians doou pra Unesco. O Corinthians não conseguiu provar. Não conseguiu provar. O Corinthians do Lucas falou, nunca joguei lá. Ô, Rodrigo, palpite, Cruzeiro e São Paulo, cara. 3-0 São Paulo. 3-0? Não, o Cruzeiro é freguês, né? O Cruzeiro é o décimo do campeonato. Cruzeiro é freguês. Cruzeiro não quer mais nada com nada. E vamos carimbar a faixa da galinhada. Vai sim, viu, mano? Vai sim. Irmão. Então tá bom, amigo. Um abraço pra você, viu? Posso mandar um abraço aí, só? Posso mandar uns abraços aí? Manda. Ou pra minha esposa, a Vivi. O cartão tá pra carmuça aí, Gê. Fala, velhinho. O tapão tapa na carmuça? Qual o nome? Ah, sai nem falar carmuça. Carmuça, tô entrando, carmuça. Carmuça. Nossa, que jegue, velho. Carmuça. Qual o nome? Qual o nome da felizarda? Caramba, trouxa. Eu tô sem uma modinha. Uma modinha, é Viviane Soares. Um beijo, Viviane. Então, tem que fazer ela. Ó, mandou um beijo pra sua mulher, Soares hoje. Ele te chamou de modinha. É, trouxa, né, velho? É, tu é alguém, já. Ah, trouxa, tchau, Rodrigo. Oh, valeu, cara. Um abraço pro Guilherme aí, meu tio. Valeu. Valeu, galera. Olha, a produção pode se manifestar assim, porque quando ligam aqui falando dos outros times, a produção. Quando eu falo isso, tem que xingar. Não pode. Evidente. Quando eu falo que é contra, estamos de olho. Pode chamar de Bambi, pode chamar de velho Gagá, de morto. Não tem problema. Agora chamou de galinha. Soltam as penas. Nossa, fica louco, velho. Solta a pena. Vamos lá, mais um ouvinte, segundo ouvinte, três verdade. Ouvintes na sequência. Solta a pena da irmã de vocês. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Esse bairro mal, velho. Ele é, velho. Alô? Alô? Me fala. É Domênico, é o Wesley. Ô, Wesley, tudo bom? Wesley. Beleza, mano. Beleza, Wesley do que é o nome completo? Wesley Azevedo. O Wesley Azevedo. Que calou a boca do Domênico, lembra? Que quando? Ele falou, ou ele falou que, você falou que ele jogava nada no Palmeiras, no São Paulo, ele comeu a bola. É, eu vejo como os caras querem ir embora. Ele tá comendo, só se ele estiver comendo. Joga mesmo. Ele pro outro lado de volta. Só se ele estiver comendo mesmo a bola, literalmente. Ô, oh, meu velho, só. Fala aí. Não, ele jogou quanto bem. Custa, ele jogou bem esse jogo e falou custa, assim: voltei minha velha forma. RG, o cara tá comendo a bola. Quanto custa o quilo da bola? O quilo da bola. É por gomo, né? Aí é ferro. Ô, velho, quantos anos você tem? 26. RG? 2,6. É. Pra pagar, né, cara? Você pagar o quê? Ele falou que tá devendo, precisa ver pra quem. Ah, sensacional. Precisa do app lá. Do e Paulo. Qual o bairro? Jardim Vila Formosa. Zona Leste. E o time? 150 pneus, tira. Chupa aí, trouxa, Corinthians. 150 é pneus, tira. Não, chupa, chupa a moto, campeão. É, quanto custa o pneu aí na Vila Formosa? Pra tirar um prego. Pra tirar um prego com 150 lá paguei, na Vila Formosa, troca os quatro, velho. Mas eu não paguei. Eu não paguei. Troca os quatro, não, né não, mano? Paguei. 150? Oh, o cara alinha, põe o pneu faz alinhamento. Ô, mano, ô, mano. 150 ele te dá o chassi com as quatro não. rodas. Mas, ô, mano. Ô, mano. Ei, mano. Borracheiro. O cara olhou pra cara do Ben e falou: borracheiro sentado, hein? Borracheiro, borracheiro sentado lá, né? Pitando cigarrinho. Tem freguês nenhuma uma semana. Aí chegou o camburão, velho. Aí o cara olhou. Chegou o carro do Bob e falou: o cara olhou, é a minha vida. E outra, RG. E quase bateu na Porsche branca do borracheiro. Você acha? O Porsche tinha uma Porsche branca. Pô, você despertar pau cada pneu que ele troca, velho. É a Porsche branca. Na hora que encostou, o cara olhou e falou: o quê? Ganhei a semana, né, RG? O quê? Feriado tá garantido. Putz! Ô, amigão. Fala aí. Campeão já, né, mano? Não tem mais agora nem choro nem velo. Coringão vai levantar o caneco. É nóis, mano. Chupa todo mundo aí que achou que o Coringão ia cair. Inclusive, eu lembro bem que o Benja falou que o Coringão não ia, ia conseguir. Dispensou todo mundo. Vai ser um ano difícil. Sim. Eu disse e errei. Ah, vai. Nem você acreditava também, vai. Não, mas eu não tenho vergonha de falar que eu errei. Ué? Não, mas é verdade, é verdade. Era inacreditável mesmo que pudesse chegar onde chegou. Ah, é que eu não vou então me vangloriar agora, conto. Motinha. Então chupa também, conto. Você falou, velho. Então chupa também, conto. Eu tenho mediunidade, então não vou me vangloriar, porque é até comparado. Mediunidade. Ah. É, eu sabia já, eu tinha esse feeling, eu sabia que isso ele aconteceria. Ele vê o exército de guerreiro. Oh, exército espiritual. Eu vou falar igual pra você. Pergunta pros meus filhos ontem o que aconteceu. Fala essas coisas mediúnicas. O que houve? Eu sonhei no sábado que o Corinthians tinha ganho do Atlético e o Corinthians tinha sido campeão. Sim. Aí a gente tava em casa vendo o jogo, eu, o Sam e o Jimmy. Aí eu falei, ó, eu sonhei, o papai sonhou, e é verdade. Quando eu sonhei, eu tive dois sonhos de Corinthians até hoje, campeão. Foi antes de ir pro Japão, que eu sonhei que o Corinthians tinha ganho. E eu falei pro Sam e pro Jimmy, falei, ó, eu sonhei, o Corinthians ganhou do Atlético e nós somos campeão. A gente tava vendo o jogo no primeiro tempo. Pergunta pro Sam, isso é mentira. O segundo tempo começou o jogo, eu falei, posso falar? Fica vocês dois aqui na sala, eu vou lá pro quarto do Sam ver o jogo, porque vai sair o gol e vai dar sorte. Levantei, fui pro quarto do Sam, liguei a televisão, deu um minuto, gol do Corinthians. Aí. Pô, lógico, aí os moleques falaram, a gente vai ver o jogo aqui. Não, não, não, não, não. Deu certo aqui, vai pra lá, no próximo, pra não ficar próximo perto gol, do moleque, sai correndo véio. E vem pra cá. Dito e feito. Então, eu me sinto parte desse título. Nossa, velho. Juro. Eu se fosse o Roberto, o Tite, eu acho que o mínimo leva que ele esse pão de mel pra análise aí, uma véio. Faixa pra... Não, ele não come pão de mel. Eu odeio pão de mel, velho. Vou comer outra coisa, velho. Ô, Wesley. Só pra finalizar aí, qual que você acha que vai ser o jogo que o Corinthians vai levantar de fato a taça? Agora contra o Curitiba, contra o Vasco ou contra o São Paulo? Então, pra falar a verdade, assim, eu acho que da parte do Corinthians pode ser qualquer um desses jogos aí. Mas tem o lance do Atlético também, né, lá com os jogos dele. Acho que na próxima rodada, se o Atlético patinar, já era, já era. Também acho, mano. Pode ser que já seja agora, hein, mano. É Atlético e Figueirense, é isso? Atlético e Figueirense. É lá? Onde é o jogo? Pô, e o Vasco tá... Os caras estão vendendo ingresso adoidado lá pro jogo do Coringão, né? Os caras querem lotar mesmo. Quer saber? Capaz do Atlético não ganhar esse jogo, não, mano. Ah, tá balado, não ganha, não, velho. Por isso que eu acho, amigão, que o jogo, o presidente do Corinthians está certo em querer mudar o horário. O legal desse jogo é ser domingo às 5 horas. Pra poder ter a comemoração. Lógico, porque caso vai que o Atlético não ganhe e o Corinthians ganha, é legal você comemorar no estádio. Porque o Corinthians pode ser campeão esse fim de semana sem jogar. Tá certo. E aí perde a graça, muda o jogo pro domingo e põe não, vai ter que os jogar. Dois às 5 horas. De qualquer forma, o Corinthians tem que jogar, o Corinthians tem que vencer não. Essa partida. Não, o Corinthians vai, tudo bem, eu tô falando o seguinte, vai, o Corinthians ganha no Curitiba, sim. Ele vai ser campeão no domingo, por exemplo, sim. Pode ser campeão no domingo oficialmente, sem estar jogando. É. Aí bom. Não tem graça, pô, muda o jogo. Wesley, um abraço pra você, cara, obrigado. Ô, Sobra. Sim. Deixa eu só te falar uma coisa. Vocês estavam comentando há pouco aí, né? Os caras tirando o maior sarro com você aí por causa das anotações que você fala. Cara, na boa, minha vida financeira melhorou muito. Melhorou, né? Quando eu comecei a fazer esse tipo de controle, cara. Tá certo, é isso aí, cara. Por incrível que pareça, ajuda muito isso aí. Meu Deus. Mas, amigão, você é casado? Então, até por isso, né? Eu vou me casar, então a coisa tá feia. Ah, então, ó, antes de mais nada, velho, nem pense em dar um cartão pra tua mulher, porque aí teu aplicativo vai desandar. Você nunca vai saber quanto gastou, ó, velho. Ela não vai te contar, velho. O aplicativo, ele não faz milagre, viu? Ele só controla. Ele só marca, velho. Não controla nada. Ele só registra o que você fez, viu? Como é que você vai saber que a morcega vem, gastou? Morcega. Ó, e pro RG, o quilo do pão aqui é... Ó, pro RG, o quilo do pão aqui é R$7. O quilo? Sete? É, mas cada bairro é um preço, velho. Ah, então 50 gramas de pão dá 35 centavos. Então você tem que ter no RG na Vila Madalena. Você acha, por exemplo, RG, os caras te vêm chegando na pau e falam assim, puta cara de idiota, vamos tungar ele. É igual você com o pneu, velho. Eu mandei colocar de volta. É igual você com o pneu, velho. Foi igualzinho. Eu paguei. Foi igualzinho você com o pneu. Vou defender o RG, igualzinho. Puta, lá vem o Tom, velho. Vai falar, tomou. Vai, ó. Vai falar, o mano tomou. Queria você nem falar. Feriadão, a padoca vazia, o cara tá lá, lixando a pijama, unha, pijama. Aí chega um cara lá, pantufa, de pijama. Camiseta lá do Severo Gomes da campanha de 88, aí o padeiro, né, cavucando dele e fala assim, pô, não, ó, idiota, ó, três de pau o quilo do pão pra esse idiota lá. Como... Ai, não, mas cara, é o que vale o quilo do pão, mas o problema, RG, faz o teste. Ele já tá parcelando em vez. Faz o teste. Pega a balança que o cara pesa teu pão, RG, e joga uma caneta esferográfica em cima. A caneta na balança que a RG tá pesando o pão pesa 250 gramas, velho. Quanto sua mulher tá pagando o pão lá, velho? Mas é cachê, velho. A questão aqui não é falou que não vai e padaria não cachê. É, vai, é você gastando 1.200 reais. RG, faz agora o borracheiro. É, bem já chegou, vai, aí, o borracheiro. Aí o borracheiro. O gordão tá lá, meia camiseta pra cima, meia pra baixo, sentado na porta, aquele cofre gigante. Aquela unha ele não pode pôr na boca porque tá toda cheia de borracha, aquela, né? A chave de roda jogada na calçada, aí o cara pensando, assim, olha aí o carro do Bop. Aí acabou de acender o cigarrinho, trouxa. Pensando, né? Acabou de... Daqui a pouco o cara... Aí ele levanta a cabeça e olha. Carro blindadão. Aí o carro, é nóis aí aqui, o carro vai de frente, velho. O cara vai, puxa a cadeira assim, que ele se assusta, né? Aí encostou. O Bop chegou. Aí encostou. Aí ele levanta a mão, mesmo. Ô, Domênico. Olha lá, foi assim mesmo. Aí ele levanta a mão pensando que é a polícia dando batida, mas não é, né? Aí ele abaixa a mão, aí desce, né? A pessoa. Aí, pois não, doutor? Garotão. É. Doutor, né? Garotão, bermuda. É. Camisetão, bermudão. Camisetão bonito, né? É aí o cara, velho. O cara olha o cara tá... bem. Pô, se eu puder trocar o pneu do... Não, você esqueceu, gente, ó. Ô, amigo! Posso pagar com abraço, amigo? Posso pagar com abraço? É o trouxa. Amanhã você continua. Peguei o trouxa. Ô, Wesley. Oi. Valeu, cara. Trouxão. Obrigado. Ô, um abraço, cara. Vocês são demais, hein? Vocês alegram a nossa tarde aí pra caramba. Quero agradecer todos vocês aí por isso. Admiro muito o trabalho de vocês. Mandar um abraço pra galera da empresa onde eu trabalho lá, EasyTech. Boa. Galera, gente boa, hoje é feriado, tá todo mundo descansando, mas mandei no aplicativo aqui, com certeza estão ouvindo aí. Legal. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Falou, velhinho. Vamos lá, agora o terceiro ouvinte do momento sem parar, três ouvintes na sequência. Trouxe. Viajou, quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial, Dodô. O último, né? Ah, Domênico, não é perigoso andar com parafuso só segurando a roupa? É. Acho que o posto tá louco. O seu carro tá com parafuso só segurando. Alô, velho. Quem fala? Boa noite, é Natael de Emirinho Matarazzo. Ah, Natael de Oliveira? Jornalista, não, Zona Leste? Zona Leste, jornalista. De Oliveira da Silva. De Oliveira da Silva, e quantos anos você tem? De Oliveira da Silva, quantos anos? 38. 38, RG. Não adianta antecipar as coisas, velho. Não, por quê? Só o mês que vem. O que que aconteceu? Não entendi. E tem o Natanael, né, velho? Ah, sensacional. É aquela música da Simone. Então é Natal. E qual que é o bairro? Nossa. Bairro? Ah, ele me liga no Matarazzo, Zona Leste, presta atenção. Não, vai, o time. É. Corinthians. Falar o nome do time ainda? Corinthians, né, trouxa? Que Zona isso. Leste. É nóis, gente. Opa aí, Domênio, com essa cara de bunda aí. Ai, ô, amigão. Pagar lá 150 mas não paguei, pneu, trouxa. Amigão, mas esse título aí tá no nome do Tite, hein? Com certeza, sem dúvida. O maior treinador da história do Corinthians. Ah, que nem o Mano fala, isso é semideus, né? Você é semideus, velho. É, eu, quando deito pra dormir à noite, eu agradeço todo mundo, cara. A Deus, Jesus, o Tite. Mas que absurdo isso. Ah, quer mandar abraço pra quem? Vai acabar o programa, vai. Só falta você dizer que esse ano você vai colocar lá na manjedoura, perto da manjedoura lá no... Por que pode ter igreja maradoniana e o Mano não pode agradecer ao Tite? E outra, velho, o Tite... No presépio você vai colocar perto da manjedoura o Tite? Por que pode ter igreja maradoniana que tem em Buenos Aires, e o meu menino não pode porque eu acho que aqui não pode ter cretino porque lá. Porque tem muito cretino aqui. Porque cretino não nada, pode ter retardado tanto de igual tem lá, velho. E o amigão, o Tite é tão oda, mas tão oda, que se ele tivesse nascido há 2015 anos atrás, o homem não tinha ido pra cruz, ele tinha falado das caras da não, fecha o programa, vai. Não, velho, tá demais. O Tite, ele detecta esses maus elementos. Não, tá demais. Quer mandar abraço pra quem? Ô, Natael. Fala aí. Fala, acabou o programa. Pra fechar, vai, fala aí, Natael. Não, eu só queria lembrar aí que em 2012 eu ganhei o direito de ir na torcida do estádio. Sim. E eu cheguei na hora certinha, estacionei o carro na rua de trás. Quando eu fui ver, o ônibus já tinha saído uns 5 minutos. Aí, nesse dia era contra o jogo contra o São Paulo. Daí eu não pude, não foi. Você ficou com isso no coração, né, velho? Na hora, porque da outra vez que eu fui contra a Ponte Preta, que inclusive foi naquele jogo que o goleiro Júlio César deu aquelas mancadas, aquelas falhas lá. Aí foi dali que surgiu a volta, que o Cássio apareceu e aí salvou nós aí. É, meu naquele Deus. Ano. Oh, da hora, mano. Acontece, jogo histórico. Vez, coloca o relógio, 2012, mas... né, no final de 2012. Que coisa, beleza, mas beleza. Aqueles caras do Enem, velho, que chega atrasado, velho. Não, eu cheguei na hora. Você colocou o relógio atrasado, você devia ter se jogado na frente do ônibus. É, velho, não tem essa, velho. Você parece aqueles caras do Enem, velho. Não, porque, Mota, da outra vez que teve o jogo, eu cheguei na hora também, mesmo horário. Você é um sonso, por que você chega antes, velho? Você é um sonso mesmo, é isso? Olha, presta atenção, presta atenção. Me chamou de sonso? O RG número 2. O português aqui. O cara que é enganado pelo pão. Ah, o número 2 aí? Não, é. Número 2? Não, tá. Número 2 é depois do pão, velho. Não, o número 2. O número 2 ficou aí pro RG. O número 2. O número 2 é sacanagem. Sacanagem. Ah, você foi mal agora, velho. Você ofendeu o número 2 matou. Valeu, Natael. Chamou o RG do cocô, velho. Rapidinho, vai. Se o RG chega na padaria com a pochete, daí os caras não dão moral. Fala, pô, essas pochetes é de 30 anos atrás, isso aí não dá pra dar moral. Quanto custa o pãozinho aí no seu bairro? Como é que é? Sabe. Tá vendo? Só chega atrasado. Quanto? R$8,00, R$9,00. Caramba, RG, você tá com... Você tá muito trouxa, velho. Tá todo mundo te tungando, cara. Nós dois, menino. Valeu, eu, Natael. Eu com o padeiro e você com o borracheiro. Eu paguei. Valeu, valeu. Muito obrigado aí pela participação aí. Obrigado a você. E queria ganhar o kit da Bozana, tem jeito aí? Tem que falar a frase slogan, mágica, a frase. Depois... Só a Bozana tem jeito de garoto e garante a diversão pro meu filho. Mudou. Agora mudou. Ah, acabou. Tchau, jeito de garoto e cuidado de homem. Ah, então mudou a frase, então. Fala, repete a frase que você ganha. Você tá bem, velho. Vamos lá, brincando de papagaio. Vamos lá. Bozano, jeito de garoto. Só você não tem jeito de garoto. E cuidado de homem. E cuidado de homem. O cara é bom, acertou. O vídeo inteligente é outra história, velho. Abraço, velho. Chega dentro. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Um monte de gente voltando agora para São Paulo passou tranquilo pelo pedágio porque tinha o Sem Parar. Sim. Itaipava Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Recubre plástico impermeabilizantes. Máxima proteção para toda a sua casa. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para o vestibular 2016. Agora o Narigudo vai falar do consórcio Honda. É, o consórcio Honda que já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. Para participar é muito fácil. Basta você comprar uma cota de consórcio que você já estará concorrendo. E mais, amigão, você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o consórcio Honda é muito fácil, muito barato comprar sua moto. E o melhor de tudo, você não paga juros. Se liga aí. PCX a partir de R$ 203,00 mensais. NXR 160 Bros, modelo ESD, a partir de R$ 199,00 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você vai poder ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Ó, amanhã, acorda de manhãzinha lá, vai lá na concessionária, na Riuri Motos, e fale com o gerente, que é o França. Fala, França, ouviu o Benji lá no Estado 97, quero um tratamento VIP aqui. Liga lá pra ele, 2714-5500, 2714-5500. Você encontrará a melhor alternativa para realizar o seu sonho de ter uma moto Honda Zombinha, o homem dos números. Esser, construindo com valor. Mais um dos patrocinadores do Estádio 97. Agradecer aqui a presença do nosso ouvinte, componente da categoria de base, torcedor da Lusa, o Luiz Moraes. Valeu, Luiz. Obrigado. Opa, pela presença. Obrigado. Queria mandar só um abraço aí para minha esposa, Thalita. Essa que veio com você aqui? Não, essa não. Bonita. Tá brincando. Minha filha Gabriela, pra minha irmã Cristina Moraes, eu não posso falar. É, meu cunhado Daniel Françoso. Tô dando um abraço pra cunhado. É, cara, né? Você ficou apaixonado por ele. Aí, tá vendo? É, mas é cunhado. Pro Feitosa lá da Luinox, que é onde eu ganho meu pão. O Thiago Fabrício. Pão, quanto é o quilo do pão lá no onde você ganha o pão? Nem menos pra ele, tá pagando. Ganha o pão. E o Alexandre Galo lá da Vila Industrial. Valeu! RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97, já com o apoio da fitcamisetas.com.br. Já vou te falar, antes de mandar um beijão pro Diego, meu filhote, que fez niver ontem. Mandar um beijo pro Felipe, que tá fazendo hoje. Parabéns, RG, isso aí. E quem ganhou a camiseta do estádio tá louco da vida pra mim. Recebeu o Adriano Amaro. Boa, Adriano Amaro! Ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. E todos que ligaram, entraram no ar ao vivo, ganharam os bonés do Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Estádio 97 volta amanhã, às 5h30 da tarde, sempre aqui na Energia 97. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente, um abraço, tchau! Toda terça no Clubtronic, 10 da noite. Here is the Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of France. Energia. O Energia na Veia prepara pra você uma grande surpresa. A festa de fim de ano do Energia na Veia com Village People.

boa noite. E aí, vindo de um feriadão prolongado, eu não tenho mais pé, você tem? Eu tenho, na verdade eu tô descansado, dormi 12 horas. Ah, eu dormi bem. Muito pouquinho, dormi 5 horas. Eu toquei em Punta esse final Muita de semana. Festa, a cidade de São Paulo não para, né? Não. Eu tava falando em parar... Eu tava fora do Brasil. Cheguei ontem e aí dormi. Tava tocando? Tava tocando. DJ chique é assim, né? Fino. Vai pra fora do Brasil, volta. Elegante. E falando nisso, então vamos colocar a galera pra dançar, começar Bora. A semana em grande estilo. Não, melhor, vamos devagar. Depois dança. Então tá bom, tá? Sobe BPM. É isso. Começou o Night Sessions, tem o DJ Leonardo Ruas, 8h18. Night Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. Listen to the sounds in your ear. Sweet music to soothe your fears. Sometimes I can't help but cry as the music takes me high. My life is music and music is life. Sweet sounds to help your sleep. But it was, girl, it's just us tonight.